goiaba. Estamos começando aqui mais um Locomoca, esse podcast mais viajado para o Sério. Estamos aqui para falar sobre essa música que tá tocando, justifica muito. Foi a primeira vez, o primeiro Locomocast, que eu corto Crazy Train e coloco Sítio do Pica-Pau Amarelo. Não que tenha muito a ver com esse tema, mas em partes tem, porque hoje a gente vai bater um papo sobre Cidade Invisível. Que é o Sítio do Pica-Pau Amarelo com menos racismo. Exatamente, com menos racismo, enfim. A gente vai discutir muito, muito sobre esta série durante o podcast, né? Que a gente assistiu. Na verdade, primeiro. Não vou dar detalhes. Vamos apresentar todo mundo e depois a gente fala um pouquinho sobre isso, ok? Meu nome é Rafael Danicho, como vocês sabem, o host de todas as noites, todas as manhãs, todos os dias, apresentando mais esse programa delicioso. Estamos aqui com Pedro Danicho. Ô, Nana Nenê, vem cuca me pegar. Ai, meu Deus. E Yara também. Eu sabia que ia ter. Estamos aqui com o Matheus. E aí? E aí? Você não vai falar Curupira, vem me pegar? Não. Curupira veio pra caralho. Curupira ficou foda, hein? Não, foda ficou, mas feio porque dói, né? Esse ator é feio em si, né? É claro, depois do final do Tropa de Elite, ele não ia ficar bonito, né? Verdade, baiano é a mãe. Estamos aqui com o Suede. Olá, seres providos de carbono e amoníaco, tudo bem com vocês? O Pedro falou algo parecido com o que eu ia falar, então eu vou ficar quietinho aqui. O Suede, por si, já é um folclore, né? Ele... Né? O povo pensa que ele existe, mas não sei, mas não aparece. Você escuta só lendas, ele não aparece em gravações, mas agora ele tá aí pra mostrar. Exato, agora ele tá aí pra mostrar que o folclore de Suede é real. E estamos aqui com a Jéssica. Olá. Aí, olá. Olá. Eu só queria deixar registrado aqui que já faz quase um ano que eu entrei pro Locomotiva. E hoje eu acho que a gente pode até fazer uma festa, né? Porque pelo menos é o primeiro episódio que tem uma voz feminina. E isso não acontecia há muito tempo. Desde que o Matheus entrou, sim. É, faz sentido. Desde que o Matheus entrou, sim. Mas o Matheus entrou depois do Brilho Eterno? Não, foi antes, né? Não, foi depois. Porque o Brilho Eterno a gente gravou presencial. É verdade. Foi começo do ano passado? Ai, gente, foi. Nem sei mais. Pra explicar pro pessoal que tá ouvindo e não sabe por que a gente não trouxe mais a Jéssica e tal, é porque falta de estrutura, né? Agora a gente deu um jeito de jogar um fone na mão dela e ela consegue participar. Sim, eu peguei o fone do Pedro. Exato. E é um fone arco-íris, então ela tá feliz pra casar. Sim, tá adorando. Eu vou ter que comprar outro pra mim, pelo jeito. Sim, vai ter que comprar. E a gente também arranjou um headset pro Suede pra ele conseguir participar aqui com a gente. Né? Eu tô com um Razer aqui do Tani. Sabe, alguém conhece alguma música de folclore, mas que seja rock? Alguma do Matanta. Eu acabei de chegar e já me arrependi. Eu tinha prometido que não voltaria mais aqui. É isso aí. Esse podcast, quero deixar claro desde o começo, até pro Suede não se animar. O seguinte, esse não é um podcast que a gente vai falar sobre o folclore, né? A gente não vai discorrer profundamente sobre cada alegoria do folclore, bababá. Isso a gente vai deixar pra fazer no Halloween desse ano. Sim. E dessa vez terá. Só que a Jéssica conseguiu fazer a gente falar um pouquinho do folclore com uma depois série. Depois de muito tempo ó, tentando. Desde 2017 que eu tô pedindo, né? Então faz um pouquinho de tempo. Exatamente. Então, a Jéssica começou a falar dessa série. Ah, Cidade Invisível. A gente, zapeando pelo Netflix, acaba vendo, né, a capa, assim. E a gente fica, pô, ok. Mas a gente sempre torce o nariz quando é uma produção nacional. Porque produções nacionais realmente boas são muito poucas. Então, Cidade Invisível foi algo que, pelo menos, eu fiquei com o pé atrás de assistir. E quando eu assisti, eu falei... Porra, que produção. Produção nacional. Que produção foda. Exatamente. E eu não sei, mais alguém teve esse pensamento? Tipo, puta. Sabe? Ou todo mundo se empolgou por conta do folclore? Eu me empolguei bastante por causa do folclore, mas sempre fiquei com o pé atrás por ser produção nacional, porque eu não gosto de algumas coisas que acontecem, né? O Rafael sabe, não gosto da questão de ser muito. Às vezes colocarem cenas sexuais demais em coisas que não precisa. E foi uma surpresa muito positiva não ter isso no, na do, da Cidade Invisível. Sim. Então, isso, assim, pra mim é, é ótimo em todos os sentidos. Tanto de produção, que eu confiava na parte de efeitos e tal, mas toda na, na parte de roteiro mesmo eu gostei bastante. Então, é, por mais que tenha um momento de nudez, não é um negócio, nossa, queremos sensualizar, estamos usando uma mulher gostosa pra ter uma cena com uma mulher gostosa nesse filme. Também que toda nudez do filme basicamente ou é um bicho muito feio se transformando ou é alguém morto, né? Ou uma mulher peixe. Quase morta. Quase morta, é verdade. É, é, a cena ela tá quase morta. Sim, mas enfim, vamos a uma sinopse. Você perguntou quem que estranhou, não sei o que. É verdade. É verdade. O Suede que queria atropelar a Jéssica. Fala aí. Que, na hora que você ouviu falar, pô, Cidade Invisível, folclore nacional, qual é? Cara, meu maior medo, assim, tipo, eu empolguei por causa do folclore. Eu falei, ó, pelo trailer aqui, eles vão tratar de um jeito sério, de um jeito mais uou, que vai empolgar várias coisas. Só que o meu maior medo, cara, era a questão de efeitos virar um negócio tipo aquela novela dos Mutantes que passava na Record. Sim, que, isso era o medo, nossa, de todo mundo. Cara, a hora que eu dei play, eu falei, putz, se os caras tentar fazer um negócio muito grande e tropeçar no meio, vai cagar com tudo. Mas não, me surpreendi pra caramba, cara. É muito linda a série, muito gostosa, velho. Cara, mas assim, é, eu acho que souberam disfarçar momentos que precisavam de efeitos. Eu, assim, sim. Eu acompanho, primeiramente, não vou atropelar o Matheus, eu vou só fazer um comentário. Eu acompanho muito canal de YouTube que trabalha com efeitos visuais. E eles souberam fazer nessa série, colocar os efeitos visuais do jeito certo pra disfarçar todos os erros. Exatamente, exatamente. Eu falo, porque assim, a gente tá acompanhando outra série aí, que é a WandaVision, que geralmente uma série de heróis, você espera efeito pra cacete. Só que eles estão conseguindo fazer com WandaVision uma série que você vai ver talvez um momento usando poder. Por quê? Porque o orçamento não é grande igual um filme. O orçamento não é grande igual um blockbuster. Então eu gosto quando as pessoas sabem aproveitar um baixo orçamento e trabalhar essas dificuldades, saca? Mas e Matheus, fala pra gente. Cidade Invisível, você ouviu falar porque a gente falou que ia gravar um podcast sobre isso. Fala aí. Não, eu já tinha visto que ia ter a série e eu queria assistir mesmo porque, tipo, cara, eu torço muito pro cinema brasileiro. E como vocês já falaram aí, eu acho que o grande problema não são nem as histórias em si, é a questão de orçamento mesmo. Porque orçamento, tanto em filme quanto série, muito menos em série, é muito baixo em comparação a qualquer outro lugar do mundo, eu acho, assim. Sim. Que nem se pega grandes produções americanas e tal, que, sei lá, o orçamento baixo pra eles é 50 milhões. No Brasil. Cara, Bollywood. Brasil, o melhor, né, filme. Eu acho que o filme que teve mais orçamento até hoje é O Nosso Lar. Que eles gastaram, acho que foi 20 milhões de reais, não foi? Pra fazer O Nosso Lar. É, foi ruim, né? Sim, foi um filme de maior orçamento do Brasil. Aí você já pega, tipo, você coloca isso em dólares. Quanto que vai dar 20 milhões? Hoje nem faz a conversão porque não vai dar nada. Não, vai dar 5 dólares. É. Mas então, eu sempre torço por produção brasileira. E realmente, como vocês falaram, eles conseguiram disfarçar bem a questão de efeitos visuais. E o diferencial é que trouxe um pouco a história ficcional brasileira, né? Mostrar um pouquinho da cultura do Brasil pro resto do mundo. Que em questão de popularidade, se vocês viram, não sei se chegaram a ver, mas a série entrou no top 10 da Netflix de vários países, né? Então. Sim, ficou um tempo, né, cara, no top 10. Sim. Não, eu gostei pra cacete da série. Eu fiquei sabendo que ele existia porque a Jéssica falou, senão nem ia saber o que existe, porque eu sou um cara que acompanha a série pra caralho, sabe? E eu não entrei com... Oi? Sou influencer digital. Sim, pra caralho. E eu não entrei com o nariz torcido, porque assim, o tanto que a tecnologia avançou pra cacete, quando a pessoa quer fazer bem feito, ela faz com o mínimo orçamento possível e fica bom. E quando começou a série, que apareceu pela primeira vez o Curupira, eu já pensei, esses caras fizeram um serviço fantástico. Você acha erros de efeito visual, Só que é tão bem feito e tão bem assim, disfarçado, que você não, você nem se atenta a isso, e, porque a composição em geral da série é maravilhosa, a fotografia é fantástica, a iluminação é fantástica, os efeitos visuais são fantásticos. Menos óbvio, teve um momento lá, os mutantes, que foi a cena do porco, mas paciência, é o que deu pra fazer. Só que no geral, os caras acertaram muito em cheio. Sim, deixa eu trazer algumas... Uma breve sinopse, que eu acho uma sinopse ruim, mas tá assim em todos os lugares. Antes de tudo, quero dizer que esse filme é um... Esse filme, essa série, ela é dirigida pelo Carlos Saldanha. Carlos Saldanha, quem não sabe, fez todos Era do Gelo, basicamente. Rio, Rio 2, Toro Ferdinando. Robôs. Exato. Então é um cara que saiu de um... De muitos trabalhos infantis, mexendo com essa questão de manipulação 3D, né, e tal. E talvez até por isso... Que ele conseguiu trabalhar bem com o pouco orçamento. Não, e outra, ele só, até então, é entre aspas, blockbusters, né? Que ele sim, trabalhou. Exatamente. E aí o cara resolveu fazer uma série baseada no folclore que, de acordo com o Adoro Cinema, vamos nos isentar dessa sinopse, né? De acordo com o Adoro Cinema, em Cidade Invisível, um mundo subterrâneo é habitado por criaturas míticas evoluídas de uma linhagem profunda do folclore brasileiro. Em um período conturbado, um detetive se encontra preso em uma investigação de assassinato que o coloca no meio de uma batalha entre esses dois mundos. Então, essa é a sinopse que tá no IMDb também. E em que momento tem uma cidade subterrânea? Então, né? Na verdade, o que acontece? Nem tinha percebido que ele era detetive. Pra mim ele era só policial. Ele, é, ele não é ele, detetive. Ele não é detetive, mas ele trabalha com isso mental. Ele é detetive. Exato, ele é detetive dessa parte ambiental. Ele investiga crimes ambientais. Sim. É que dificilmente você vê alguém chamado de detetive, sabe? Tudo policial. Sim, é mesmo, mas aí... Aí a mesma coisa você virar e falar, ah, porra, dentista não é médico, né? Ai, cacete. Mas enfim, o elenco conta com o Marcos Pigossi, né, que é o Eric. Alessandra Negrini como Inês ou a Cuca, que o Pedro quer que pegue ele, o Ed também. Deixa eu abrir aqui um parágrafo, ó. Se eu chegar em 50 Mano, anos tão bem conservado quanto ela, eu tô muito satisfeito, cara, porque puta que pariu. Ela tá com 56, não é? 50? Não, 50. Não é 56. 56. É 50, não, mas mesmo assim. Você vai ver, daqui assim, a 6 anos ela vai estar um bagaço, porque se você chega, óbvio, se você chega muito longe, muito bem, do dia pra noite você vai virar uma desgraça. É igual o japonês. Mas enfim, Alessandra Negrini, né, como a Cuca. Fábio Lago como Iberê, que seria o Curupira. Fantástico. Bom pra fantástico. Cacete. O Wesley Guimarães, que é o Isaac. Fudido demais. É um palíndromo, né? De Saci. Sim, isso eu achei muito foda. Exatamente. Jimmy London, né? Que é o vocalista do Matanza, como Tutu. Tutu, a gente vai conversar mais pra frente, porque não é um folclore muito conhecido, né? O pessoal costuma conhecer os folclores blockbusters, digamos assim, né? O sítio do Pica-Pau Amarelo. Exato. O Tutu é mais regional. Temos a Áurea Maranhão como Márcia, Júlia Conrad como Gabriela, Taia Pérez como Januária, Tainá Medina como Fabiana, Vitor Spa... Nossa senhora, que nome difícil. Sparapane, isso. Como Manaus. Manaus, daí é... O menino comendo. Sim. E no, na Wikipedia já tem um spoiler fudido que não assistiu. José Dumont como Cício. Como Cício, José Dumont. Samuel de Assis como João. E Rafael... Faltando umas pessoas nessa aí, hein? Sim, essa porque ainda tem a Jéssica Cores. Jéssica Cores como Yara. É verdade. Camila, né? Cara, eu adoro cinema. Como que você não deixa eu seguir você de pauta pro podcast? Adoro cinema. Mas enfim, tem um elenco aí que, tipo, tem alguns conhecidos, alguns não tão conhecidos assim. Eu gostaria de dar um destaque fodido pro Curupira e pro Saci, que estão absolutamente fantásticos. Eu queria uma série só com eles. Sim. Porque são, os atores são absurdos, assim. Quando eu vi que era o Fábio Lago como o Curupira, eu torci o nariz tão forte, mas chegou nos últimos episódios, o bagulho tomou um rumo. Sim, mas assim, a questão do Fábio Lago é que ele sempre fez uns papel muito bosta em novela, né? Sim. E a gente sempre, não que a gente assista novela, a Jéssica assiste, mas assim, a gente acaba passando, vendo uma atuação, né, que, puta, que, sabe... Agostinho Carrara, nível assim, sabe? De tosquice. E aí a gente se surpreende quando o cara vai pra um papel assim que não sei. Eu sou um cara que não esperava muito de uma série que falava de folclore. Pois é. E aí quando você vê como esses atores incorporaram, né, esses personagens, né, essas lendas, é muito massa. Mas enfim. Ignorando essa sinopse do Adoro Cinema e do Wikipedia, né, que você viu? Bosta, por sinal, né? Ignorando essas sinopses, basicamente o Eric, ele é um detetive ambiental, ele investiga crimes ambientais. E um dia... Não, a mulher dele morre. Morre e fica com o zóio em branco. Fica com o zóio em branco? E morre na frente da filha, por sinal. Exatamente, filha polêmica essa filha também, né? Aliás, tecnicamente, essa menina... não foi na frente da filha. Aliás, essa menina é boa atriz também, porque... Sim. Essa criança foi, assim, uma surpresa pra mim. Sim, aliás, eu vou deixar a Jéssica falar. Vai ter aviso porque... spoiler? Não, já pô, tem já spoiler pensou? Desde o começo. Exato. Ó, o Eric no final quase morre, mas ele é filho do Boto. Exato. Inclusive, na Wikipedia, o que acontece é que quando você chega em elenco, ator, o primeiro ator, Marco Pigozzi, que é o personagem Eric Alves, que é a entidade filho do Boto. O melhor se a sinopse começasse. O detetive Eric, parênteses, filho do Boto. Pois é. Mas, Jéssica, conta pra gente. Porque okay. Eu vou esquecer. Fala pra gente como a trama começa, né? Como começa toda essa investigação. E aí a gente vai desenvolvendo, né? Bom, começa com a festa na cidade, que eu esqueci o nome da cidade invisível, no caso, né? Esqueci o nome da cidade ali, onde eles... Do vilarejo, onde eles... Vila Paré, não é? Isso. Começa com uma festa junina, que tá a Gabriela, que é a mulher do Eric, e a filhinha dela, e mais uma mulher que desde o começo, quando eu vi ela primeiro, sua Ed tá de prova, porque eu mandava áudio pra ele... Eu falei que ela tava grávida do Boto e tá uma festa, tudo. E aí, de repente, começa um fogo numa parte da floresta e aí ela vai atrás da filha dela, porque a filha dela tá lá. Deixa eu só me corrigir aqui, é Vila Toré. Toré, né? Vila Toré. E aí ela vai atrás da filha dela e quando ela chega, de alguma forma ela morre. Até então acham, né, que ela morreu por conta da fumaça, por conta do fogo. Quando o Eric chega lá, que ele não queria estar na festa, ele era chato, ele vai ver o corpo dela e ela tá com o olho todo branco. E ele já fica meio cismado. Já fala, aí tem coisa, ela não morreu de um jeito normal, né? É, até porque ela... foi uma desculpinha, né? Ah não, fica susto aí, sua mulher morreu por conta do incêndio, né? E eu achei engraçado assim, do tipo, encontrou a mulher morta. Isso não tá normal. Isso é verdade. Ai, cara... É, porque ele percebeu, não tava morta de um jeito normal, é isso que eu quis dizer. Aí depois de um tempo, o Eric, ele continua com essa vontade de investigar, vontade de entender o que tava acontecendo. Ele chega na praia, Rio de Janeiro, e tem um boto. E tem um pessoal ali tentando pegar esse boto, e ele mostra o distintivo, que é a polícia ambiental, e pega, coloca esse boto na caminhonete e leva embora. Pra tentar investigar por que tinha um boto, o que esse boto morto tava fazendo ali. E ele leva, né, também. O boto. Porra, mas deve ser muito engraçado, né? Não, é numa praia, né? Um boto de água doce na praia. Boto de água doce na praia, não faz sentido nenhum. Mas deve ser muito engraçado, né? Tem um boto, o cara chega e fala, gente, dá licença aí, vou pôr ele na minha caminhonete. Jogou um monte de saco de gelo. Não, chega lá pro boto, esteja preso, filho da puta, e joga na calçaria. Exatamente. Então, aí entra um detalhe que, tipo, não sei se você viu as críticas negativas da série, vocês chegaram a ver? Não, porque eu não tenho paciência pra gente chata. Não, é com relação às críticas, com relação... a origem do folclore brasileiro, que eles criticaram bastante com relação que eles meio que fizeram aquela coisa de apropriação cultural, entre aspas, porque eles não colocaram, eles não trouxeram a origem indígena dessas histórias, entendeu? Tipo, a região, que tipo, a maioria dessas histórias, elas foram criadas na região norte do Brasil, e na série ela se passa no Rio de Janeiro, né? Então, acho que essa questão aí mesmo de ter o boto na praia é uma das questões que entra em contradição dentro da história original mesmo, né? Só que então, ninguém tá fazendo um documentário sobre o folclore brasileiro, mostrando origens e nem nada, sabe? Tá mostrando que a gente tem criaturas sobrenaturais que cuidam da natureza, não importa onde for no Brasil. É, vamos parar de ser chato. Exatamente, eu ia falar exatamente o que o Pedro falou. Eu acho justamente legal eles mostrarem que o folclore não existe só lá no norte, onde geralmente contam as histórias, né? A origem das histórias. Tá no país inteiro. Sim, exato. E por que que não pode ter mais de um saci? Mais de um curupira? Por que que esses bichos não podem estar espalhados pelo Brasil inteiro como protetores da natureza? Tipo, só tem natureza no norte? Tá. Cara, nem eu que sou chato pra caramba fiquei prestando atenção nessas coisas. É, não, mas é... Nossa. O povo é chato mesmo. É, não, o povo é chato. Tudo, hoje em dia, estamos no momento da problematização. A gente vai fazer um podcast mais pra frente sobre cultura do cancelamento e outras coisas, viu, gente? Fiquem tranquilos. Prossiga, Jéssica. A história inteira, né? Mas aí ele, depois que ele pega esse boto, ele vai tentar levar pra fazer autópsia e não aceitam. Ele leva pra casa, super natural, né? Você levar um boto morto da caminhonete pra sua casa. Por que não, né? É, e aí o Isaac aparece. Eu acho que é a primeira vez que ele aparece assim mais, né? Porque primeiro ele tava lá falando com a Cuca maravilhosa. Ele falou com a Cuca, depois seguiu o Eric até a casa o negócio dele. Lá. É. E aí o Isaac, né, que é o Saci, ele tenta pegar o boto de volta. Porque a Cuca pede, né, pra ele pegar de volta o corpo pede do boto. Pede não, tirou o gorro dele. É, tirou o gorro dele pra ele pegar o corpo do boto. Só que aí o Eric percebe que tem barulho e tal, e aí ele não tem como pegar, né? O Saci não consegue pegar, e quando o Eric abre de novo, o boto deu lugar a um corpo masculino. Branco, e na hora ele fica pensando... A mulher dele. É, na hora ele fica pensando que ele tá maluco, né? Ele até coloca a mão na testa, começa a dar uma respirada. Abre de novo. Mas assim, eu queria comentar um negócio que devia ser... Eu acho que o Saci desistiu, na verdade, porque deve ser muito difícil carregar um boto com uma perna só. É, ainda mais que ele tinha largado a perna dele pra trás, né? Lá dentro da casa. Exatamente. Mas aí era só ele fazer o redemoinho e ir embora no redemoinho. Exatamente. Só que não, até então a gente não sabia dos poderes Super Saiyajin deles de fazer um tornadaço, né? Ah, mas o Saci tem esse poder. É. Sim, mas quando você lembra de histórias que eram contadas, e até por conta de Turma da Mônica, né? Esses quadrinhos, você vê o redemoinho do tamanho da pessoa, assim, né? Tem. Sítio do Pica-Pau Amarelo, essas coisas. Mas nesse caso, eram os puta redemoinhos. Né, que era praticamente Twister, né? Só faltou passar a vaca. Exato, passa o boto. Passa o boto. Acho o redemoinho do Saci melhor que o do Twister. Shark Boto, vai fazer. Shark Boto. Aí chega um monte de gente, algumas latinhas de Pepsi no Saci, saca? Pra rastrear. Nossa. Mas eu acho que a hora que o Eric percebeu realmente que tinha uma coisa bem estranha ali foi quando ele viu, né, que o corpo do boto humano estava com o olho igualzinho da Gabriela, que eu acho que isso também é uma coisa que deixa um enorme dúvida pra segunda temporada. Dúvida? Sim. Ué, porque você pensa, a questão do olho branco já foi... Ó, pensa no negócio. Quem que morreu de olho branco até então? Todo mundo na série, na verdade. Sim. Só entidades, cara. Sim. E ela é o quê? Caralho, agora que veio pra mim isso, porra. Agora com você. E outra, o corpo seco mata quem? Não mata as ninguém entidades. Que não seja entidade. Exato. Porque ele queria vingança. E ela então, é o quê? A Gabriela. Ah, a Gabriela não era. Entre aspas, talvez não sabemos. Faz ela sentido é, agora, cara. Entendi. Não, mas pera, já spoilando o final. Não, eu ia falar bosta, deixa. Não, fala, ué. Não, não, não faz sentido o que eu ia falar. É claro que não, vai, continua. É tudo especulação até então. Segue o bonde. Bom, aí depois disso, ele começa uma busca pra tentar descobrir o que que tá acontecendo. E isso leva ele pro não, bar da Cuca. Eu esqueci o nome dos personagens sem ser os folclóricos, né? Inês. Da Inês, isso. Ele vai pro bar da Inês. Ele vai antes, é Cisso, o nome do homem da floresta lá. Esse é o Cisso, pai do João. O Cisso. Aliás, o João é muito importante, né, na série. Essa. Sim. E eu essa tive. Situação. Eu tive suspeitas em cima do João. Eu também. Eu tive muita suspeita de tudo, né? O João, ele é o filho do Cisso. E ali eles moram todos numa aldeia, né? Só pra deixar claro. Eles moram nessa aldeia, na Vila Toré. Só que o João, ele é aquela pessoa assim, que quer sair da aldeia, que quer sair, não quer mais morar no meio do mato e consegue emprego numa empreiteira. E ele tenta convencer as pessoas que moram ali na Vila Toré a deixar o lugar. E o pai dele é o que mais amarra o pé, assim, fala que de jeito nenhum vai sair dali e tal. Então é uma outra questão que eu acho muito importante, porque mesmo que toda a parte de tirando toda a parte de fantasia, a gente sabe que isso existe, né? As empreiteiras querendo destruir um local, pegando uma pessoa ali que morava ali, que quer uma vida melhor pra ele e pra família. Então, isso eu acho que é algo muito interessante também, que é o que ajuda toda a trama a realmente acontecer, né? É, o diferencial da série é que, além de trazer a história do folclore brasileiro, eles trouxeram questões políticas também, né? Sim. Essa questão aí de questão de tirar as pessoas, desapropriar as pessoas de onde elas moram, questão ambiental, e várias outras coisas, né? É, assim, querendo ou não, hoje em dia tem muita coisa que o pessoal vai envolver em política, por exemplo. Essa série é totalmente voltada em cima de preservar a natureza, preservar costumes antigos, que tem muita gente que acha que a cultura brasileira é um lixo do caralho, quando na verdade é mentira. Eles simplesmente não apreciam o que a gente tem, porque eles não conhecem. E também tem a parte de você ser diferente dos outros, seja por sua cor, seja pelo que você faz, seja por quem você ama. Então isso tudo é. Muita gente hoje em dia classe vai... Classe social até, eu diria, porque o Isaac, ele mora num buraco no Rio de Janeiro, né, praticamente. Sim. Aí também entra o nome tudo hoje em dia. Sim. É. Hoje em dia isso aí todo mundo vai associar a política de uma forma ou outra. Nossa, lembrei de uma música da Rega. Você Não Sabe, que é basicamente sobre as pessoas invisíveis, né, que passam por nós. Sim. Todos os dias. E é exatamente sobre isso que fala a série, né? Uma parte importante, né, do Eric e da filha dele, ele começa a deixar a filha de lado pra fazer toda essa investigação. Pô, e aí a filha vai ficando com a avó. Momentos, não sei como que vocês pensavam nesses momentos, mas teve alguns momentos que eu fiquei, meu, fica com a sua filha, cacete. Pode crer. Eu até pensei, mas eu me coloco no lugar também. Imagina, você tem a sua esposa, que você tá junto há alguns anos, e do nada ela tem uma morte que ninguém vai atrás pra investigar, ninguém faz nada. É, não, tem isso, mas... E ele tem um pouco de poder pra ir atrás. Mas ele tava, tipo, negligenciando foda a filha dele, assim, sabe? Não, eu conheço gente que deixa a filha com a avó e vai embora pra fazer outras coisas. Então, mas é porque aí essa questão de relacionamento familiar... meio que mostra ali que mesmo quando tinha a mulher dele, ele já deixava... a criança de lado, né? Até que faz uns flashbacks lá. Isso, faz uns flashbacks com a mulher e mostra isso, né? Que ele era meio afastado da família dele. Isso eu achei legal. Ele focado no trabalho. É, normalmente você vê flashback em série mostrando, como eu era feliz ao lado dela, eu não tenho mais. Todos os flashbacks dessa era só desgraça. Que era do tipo, você não quer saber de nada além do trabalho, você deixa a gente pra trás. E é ele metendo o pau nas crenças da esposa... É verdade, né? Ele era mó cuzão com as crianças da esposa. Não teve um. Final, né? Sim. Eu não lembro qual que é o momento. Qual que é o momento que ele descobre que ele é filho do Boto? Quando ele vai ver no manicômio. Manicômio é um hospital psiquiátrico, que manicômio é meio ofensivo. Ele acha os desenhos da mãe dele, que eram todas do Manaus. É verdade. Caraca. Tem gente que usa isso como uma desculpa, né? Ah, filho do Boto. Mas, basicamente, meio que. Era, assim, era a desculpa pra trair no passado, né? Isso daí. Assim, depois da origem da lenda, o pessoal começou a usar isso como desculpas. Sim. Vezes. Tanto que era uma piada quando a gente era criança, do tipo, ah, essa aí é filha do Boto. Exato. Mas eu acho também que vem muito. Eu acho que, assim, eu não sei como começou, né, a lenda do Boto. Mas eu acho que também vem muito assim, do cara que vai, chega, aparece do nada, provavelmente às vezes nem era ali da região, né? Fica com a moça, engravida ela e depois vai embora. Eu acho que daí que isso começa essa. Sim. Só que aí começou o Boto. Suede, você vai complementar isso? É só um adendo quanto à questão do Boto com a Jess, porque assim, tipo, eu também com qualquer um que saiba, eu não sei como que é o nome realmente que levava nas lendas, o homem acho que ele usava vários nomes, mas essa questão de Manaus é justamente porque a lenda do Boto é da região de Manaus, é do Amazonas, porque lá que é cheio de Boto. Sim. Tá vendo? A Suede... Mano, cada lugar vai ter o seu nome pro Boto, mas muitas vezes não tem nem nome. Eles só falam que é a pessoa que aparece lá, sai do rio, vai, pega as menininhas, engravida todo mundo e vai embora. É, às vezes até o Boto chega e fala, viu, meu nome é Tonho e... Não, mas, e é muito notório, pode parecer piada o que eu vou falar, mas é realidade. É, golfinhos são estupradores naturais, sim, pra quem não sabe. Sim. E tem muito vídeo do tipo banhista entrando na água e o golfinho vindo roçar, sabe? É, golfinhos estuprando outros golfinhos até a morte, basicamente. Então tem bastante disso. Sim, mas assim, como caraca, o Boto aparecia. Mano. É verdade, pior que é verdade. Mas assim, como o Boto aparecia basicamente pra transar, ele ia chegar em cada lugar, se apresentar de uma maneira e poderia fazer o que ele quiser. É a mesma coisa que tem hoje em dia de caras de cidade grande, os boyzinhos do caralho, que vai em cidade pequena pegar a meninada e volta embora e foda-se elas. Exatamente, exatamente isso. Que mais? E aí o Eric vai em busca, né, de respostas pra entender o que aconteceu. Ele vai até o bar da Inês, que é a Cuca. Ele é hipnotizado. Acho que é isso, assim que a gente pode falar, né? Ele é utilizado pela Camila, que é a Yara, que canta uma das minhas músicas favoritas. Então foi, assim, um ponto altíssimo da série pra mim. Que mulher maravilhosa. Muito, muito. Ela tem cara de sereia, né? Perfeita. Atriz perfeita. Sim. Pra ser a sereia. E é a hora que começa realmente a perceber que o Eric talvez... seja alguma coisa e não simplesmente um homem em busca de respostas. Porque quando a Yara leva ele pro mar, né, pra matar ele, ela não consegue. E é quando ela mesma já percebe, tem alguma coisa estranha, porque qualquer homem ela conseguia matar, né, homem ela levava pro fundo do mar. Agora uma coisa, o que que vocês acham? Ela não conseguiu matar ele porque ele é filho do Boto ou porque ele foi benzido? Porque é filho do Boto, obviamente. Filho do Boto. Lá. Eu acho que sim, até porque... Eu acho que sim também. Então, ó, mas espera, a partir do momento que ele é filho do Boto, a água foda-se pra ele. Não necessariamente, que ele não tem um buraco na cabeça. Sim, mas ele poderia ficar muito mais... Teoricamente, ele poderia ficar muito mais tempo embaixo d'água, o que convenceria ela de uma maneira tipo... Epa, peraí, essa altura do campeonato, todos teriam morrido. Ele não morreu. Ela ficou zoada da cabeça depois. Ela não conseguiu. Ela ficou toda fodida. Ela ficou na pedra ali, quase morta. Ela quase morreu. E a Inês tentou entrar na cabeça dele e não conseguiu também. Uma das melhores cenas é essa. Ela tentando entrar na cabeça dele. E ele fechando a porta, né? Mas assim... Ela tenta entrar na cabeça de outras entidades também, não tenta e não consegue? Não. Mas então, aí ela não consegue entrar na cabeça dele porque ele é filho do Boto ou porque ele tem o corpo fechado? Porque aparecia porque ele tem o corpo fechado. Exato, e tem aquele velho lá fazendo a benzedura. Isso. Tem o velho junto com ele naquele círculo de vela. Sim. Foi o velho que depois a avó dele chamou pra benzer a menina, né? Sim. E ela conta que benzeu ele quando ele era criança, porque ele tinha as mesmas coisas que a menina. Então, quando ele era criança, ele já demonstrava... Ah, e o baita spoiler, né? Mas, enfim... Ele já demonstrava que tinha alguma coisa, só que ela não sabia que ele era filho do Boto. Eu vou colocar um adendo aí nessa questão, assim, tipo, beleza, nessa hora que a Cuca tenta entrar na cabeça dele, foi realmente porque ele foi benzido e tal, porque o mal se afasta dele e tal. Na hora do mar, eu vou viajar um pouquinho mais, mas o que eu acho que aconteceu? Do mesmo jeito que o mar, Iemanjá, ou depende do resquício da lenda, assim, transformou a Yara em Ara e deu a vida pro Boto, como era filho do Boto, o próprio mar não quis matar ele. Eu não acho, porque mesmo ele sendo filho... Quantos filhos do Boto tem, né, teoricamente no mundo, né? Mas eu acho que ela não conseguiu, não é porque ele era filho do Boto, porque senão ela não conseguiria matar nenhum outro, não conseguiria levar nenhum outro. Eu acho que pode ser a junção das duas coisas, ele ter o corpo fechado pelo benzimento e ele ser o filho do Boto, porque ela percebe que ele tem alguma coisa com ele, tanto que ela começa depois a ajudar ele. Ela percebe que ele é alguma coisa, mas então, ela não tem certeza do quê. Mas aí eu acho que... Aí depois no final, na hora que a gente estiver lá no finalzinho, a gente vai voltar nessa história aí, porque tem uma coisa lá que... Vejam bem. Até porque... Só fazer um comentário aqui. Se eu pegar o Eric literalmente, né, porque senão o povo já vem com piada, vai pegar o Eric. Se eu pegar o Eric... Colocar a cabeça dele num tonel cheio de água e afundar e deixar ele lá, ele morre? Porque ele é filho do Boto, mas isso não significa que ele também é um Boto. Sim, não, mas é isso que eu quero dizer. A Yara não conseguiu matar ele, única e exclusivamente... Então, mas esse negócio do corpo fechado só funciona com entidades, é isso então? Pelo jeito é. Só que não funcionou com o corpo seco. Assim. Então. Tem essa. Tiago, mas... o que você acha? Opa, eu não sei, eu cheguei agora no rolê, estão falando de enfiar a gente dentro de um tonel, me atualiza aí. A gente tá falando sobre a série que, assim, a gente chegou num ponto que a Yara tenta afogar o Eric. Só que uma pergunta que eu fiz foi, ela não conseguiu porque ele é filho do Boto ou porque ele tem o corpo fechado porque foi benzido? A minha aposta é porque ele foi benzido, que ele deixa ela toda zoada. É, então, é complicado, hein? O fato dele não ter sido afogado talvez seja em relação ao Boto, mas a ideia é que dá é que quando ele sofre aquela rezadeira, né? Quando ele era criança, não é exatamente que ele tem o corpo fechado ali. É meio que como tivesse suprimido uma certa mediunidade dele. Então, talvez nem ele ainda tenha... Essa consciência, né, de que ele não é um ser humano normal, assim. Então, não fica claro. A grande realidade é essa. Fica até em dúvida quando a Alessandra Negrini, né, confronta lá. Eu esqueci o nome. Ou chamo de Cuca. É a Cuca, né? Quando a Cuca confronta ela, né? Tipo, você não matou ele porque você não conseguiu ou porque você não quis, né? E até a Yara fica meio tipo, eu não sei, né? Então, é difícil, cara, essa questão. Mas eu acho assim, talvez ele não morresse afogado por ser filho do Boto, né? Mas também a gente tá falando do Boto no mar, né, cara? É complicado isso aí. E outra coisa, Botos morrem afogados. Eles têm que subir pra respirar. Sim. Eu tô falando de biologia aqui, como se essa série seguisse alguma lógica científica, né? Mas enfim, só falar aí, ó, gente, ó, o Thiago tá aqui com a gente. Opa! Verde. Primeiro, vamos fazer a pergunta que a gente fez pra todo mundo. O que você achou da série, Thiago? Puta, mano. Eu não sei do que vocês já falaram aqui, né? Mas... A gente já deu spoiler desde o começo, fica tranquilo. É, tá. Olha, eu vou te dizer o seguinte, do ponto de vista de produção... Eu gostei muito, tá? É uma série muito bem produzida, o elenco muito bem escolhido. É uma história que trabalha muito bem essa questão sobrenatural, com um mistério meio meio policial ali, né? Ela é uma história que ela não enrola muito, né? Até porque são poucos episódios, mas você vê que eles funcionam de uma maneira muito orgânica, a história corre de uma maneira muito orgânica ali. Não é aquela série que fica, ó, no próximo episódio você vai descobrir um negócio. Não, ele vai, te conta aquilo ali e depois ele vai pro próximo mistério ou pra próxima fase. E isso é interessante, eu acho que é uma maneira honesta de você manter a sua audiência. É muito divertido você tentar descobrir qual entidade, qual lenda, qual mito é aquela pessoa que tá ali, né? Algumas são bem óbvias, tipo o Saci, né? É bem óbvio ali. Algumas você fica pensando, aí você vai, pesquisa. Então é interessante. Enfim, do ponto de vista de produção, a série é muito bem feita, até porque o diretor, né, o Saldanha, é um cara que já trabalha aí, né? Já trabalhou com obras grandes, enfim, já é um cara bem, bem experiente. Então, assim, do ponto de vista de produção, eu acho ela muito boa. Ela, não vou dizer que ela sofre, né? Mas ela claramente segue a mesma fórmula estética de outra série da Netflix, que é Bom Dia Verônica, que também é uma série nacional, mas é aquela série brasileira feita para gringo ver. E aí a gente tem que entender que é uma série da Netflix, tá no catálogo da Netflix, então vai ser exibido no mundo inteiro. Inclusive, ela ficou em alta aí lá no top mais visto nos Estados Unidos por acho que quase 2 semanas. Então você vê que ela tem uma estética visual, às vezes, que emula certas séries norte-americanas. Aquele departamento ali de polícia, né? É igual o departamento de polícia de série CSI, Brooklyn Americana. Né? Com cada um dos policiais sentados nas suas mesinhas assim, e aquela sala com a parede de vidro, né, do chefe no fundo, e aí quando o chefe quer falar alguma coisa que ninguém quer ouvir, ele vai lá, fecha aquela persianazinha e tal. Isso é muito série norte-americana. O próprio IML, cara, aquele IML todo bonitinho, com aquela cama, né, com aquela mesa de alumínio, assim, tudo limpinho. Gente, quem já foi no IML aqui no Brasil sabe que aquilo tá longe de ser a verdade pra cacete. A própria geografia... Não, você não achar um corpo apodrecendo no corredor do IML brasileiro. Não, então assim, a própria geografia do Rio de Janeiro, e aí eu posso falar isso por experiência, é meio confusa, né, cara? Porque ora eles estão na Lapa... E aí parece que a Lapa é ligada com a praia de Botafogo ali, onde tem aquela cena lá do Boto, enfim. E que a Lapa já é ligada com aquele bosque, né? Com aquela mata ali onde tem aquela reserva, que é uma coisa muito rural. E assim, por mais que a gente tenha zona de mata dentro do Rio de Janeiro, tem ali em Santa Teresa, tem ali na reserva da Tijuca, enfim... Não é uma coisa daquele jeito, né? Aquilo ali dá a ideia de realmente ser até uma cidadezinha do interior e tal. Então, tipo, quem assiste pensa que, pô, você tá no centro do Rio de Janeiro, em 10 minutos você tá na mata. Exato, né? Exato. E não tem isso não existe. Mas eu entendo que, mais uma vez, é uma simplificação para diversos públicos assistirem, né? Você não vai tentar mostrar, ensinar pro cara a geografia do Rio de Janeiro. Até porque, pro gringo lá fora, para muitos até hoje, né? Brasil é Rio de Janeiro e Amazonas, né? Você tá lá, tem onça, tem jacaré, tem o Cristo Redentor. É a visão que os caras meio que tem. Filme do Elvis, todo mundo na praia com macaco no colo. Então assim, não chega a ser exatamente uma coisa ruim, não é... algo que prejudica a série, mas é uma estética que você vê que ela é bem arranjada, né? Até as coisas sujas, tem uma cena ali que ela se passa numa rua da Lapa, que é cheio de bordel, cheio de uns bapé sujo pra caramba, e eu conheço essa rua. Porque quando eu trabalhava cheio de puteiro e tal, e eu conheço essa rua porque quando eu trabalhava de office boy tinha um sindicato que era ali, eu tinha que ir ali direto, e a rua é exatamente daquele jeito. Mas você percebe que até as coisas sujas, aquele beco onde o Curupira fica, até aquilo ali Você vê que esteticamente, assim, a coisa é feia, mas é aquele feio arrumadinho, sabe? Você não vê lixo ao ar livre, você não vê mendigo com cara de mendigo mesmo do centro do Rio que fica ali, não tem ninguém usando crack, sabe? Coisas que a gente vê na Lapa diariamente, quem convive, você não vê ali. É um feio estético a ser passado na série, mas isso são realmente, assim, curiosidades só pra quem assiste, né? Eu acho que, do ponto de vista de produção, a série é muito boa, cara. Se eu tiver que fazer uma crítica, fica por conta da questão do folclorismo, né? E aí eu não sei se vocês já falaram sobre isso aí. Você vai tretar com a Jéssica. Você vai tretar com a Jéssica. Tá falando mal do folclore aí, Jéssica. Não, pelo contrário. Eu vi amigos da... Por exemplo, eu tenho alguns amigos aqui da região norte, né? Que ficaram um pouco chateados, assim. Que vieram falar, tipo, pô, cara, a série é até legal, mas você vê que... eu não quero te chamar de apropriação, né? Mas você vê personagens... do folclore e de lendas de raízes ali indígenas, afros, enfim. Sim. E você não vê atores, sabe? Com essa pegada, não vê essa... Dá a impressão de que são lendas do Rio de Janeiro, velho. E nem sim, são, é, assim. Isso, a gente comentou, sabe, sobre isso. Exato, isso a gente chegou a comentar. E o nosso recado pra esse povo é: para de ser chato. É, o que eu falei foi assim, beleza, todas essas lendas são da região norte e nordeste e tal, só que primeiro eles têm que se localizar num lugar que o mundo inteiro vai conhecer, porque é Netflix, e segundo porque eles representaram como entidades que tomam conta do Brasil inteiro, da natureza do Brasil. Eu acho realmente que às vezes poderia pegar uma outra pessoa pra interpretar a Cuca, por exemplo. A Yara eu achei que ficou perfeita. Curupira eu achei que ficou perfeito, porque o cara é esquisito mesmo. Você gostou da Cuca pra caralho, Pedro? Eu gostei, mas não teria problema nenhum de ser uma indígena, velha, por exemplo. Ou uma velha. Uma velha. Isso pra mim não teria problema. Uma drag. Mas assim, eles não estão fazendo um documentário sobre o folclore brasileiro. Eles não precisam mostrar tal coisa é originária de tal lugar ou de tal outro, não sei o quê. Mas ó, vamos prosseguir, que senão a gente não acaba esse podcast hoje. Jéssica. Eu já nem sei mais o que eu tava falando. A gente parou no... nessa questão dele ter se afogado, dele não ter sobrevivido. Se afogado, né? Exato. A gente tava discutindo por que que ele sobreviveu e a gente não vai chegar numa conclusão nunca. Talvez se ele, né, o cara que escreveu a série, resolver falar pra gente. Segunda temporada. Ou nem isso. Na segunda temporada. Mas na segunda temporada eu tenho uma suspeita de quem ele é, né, tenho uma ideia de quem ele pode ser, então não vai ter nada a ver. Aqui no Adoro Cinema. Nossa. Só que, né, o Adoro Cinema já deu uma sinopse nojenta pra gente, mas diz que Tutu e outras lendas desconhecidas do folclore podem aparecer na segunda temporada. Então, Tutu é uma lenda que eu acho muito legal, que pouca gente conhece, assim. Eu vou falar aqui de novo, né, que desde 2017, não faz 3 anos que eu peço um podcast sobre folclore, amém que veio essa série logo. E eu sempre assisti Catalendas, né? E tinha muito dessas histórias. E eu conheci, se eu não me engano, o Tutu nessa série da Cultura. Que ele é um colega ali da Cuca, né? Que o Tutu ele entra também como um bicho papão. Até em algumas regiões do país, provavelmente na região norte, nordeste, lá. A música Nana Neném, aqui a gente canta que a Cuca vem pegar, papai foi na roça, blá blá blá, bicho papão sai de cima do telhado. Nesses locais onde a lenda do Tutu é conhecida, eles falam o nome Tutu Marambá, acho que é esse o nome, não lembro certo o sobrenome dele. Isso, Tutu Marambá, tá em cima do telhado. Isso eu achei muito legal colocarem ele, né, que ele é um amigo ali, um aliado da Cuca e segue sendo aliado dela até o final, né. Até o final dele, no caso. Eu vou dizer que eu tive que pesquisar a beça pra descobrir, porque era uma lenda que eu não conhecia. Muita gente, mesmo depois, confunde ele com a caipora. Eu pensei que fosse. Por conta do porco do mato. Uhum. né? Só que a Caipora seria do bem, vamos dizer assim. Até então a gente estava vendo eles ali como um grupinho meio que do mal, né? Um grupinho de vilões, talvez. Né? Eles são os anti-heróis, tava... né? Isso, era o que dava a entender na série. E... É, mas o Tutu, até agora, com vocês falando, não é algo que eu consigo assimilar. É, não é algo que é popular pra gente, é, então, né? Então, exatamente. Não é popular pra gente. É, pra gente ele realmente não é conhecido. A gente conheceu como Bicho Papão. Sim. E é, é a mesma coisa, praticamente. Mas enfim, o demônio entra no corpo da filha dele, falei. Nossa, foi, eu acho que a minha maior surpresa, de verdade. É que eu não sei se o Suede já voltou, porque não faz 10 minutos ainda que ele saiu. Mas foi uma surpresa, assim, até o momento da situação da menina ali com o Tutu, que ela dá aquele berro, né, da briga do Tutu com o pai dela. E ela dá um berro e, de repente, o Tutu tá morto. Ali eu falei assim, epa, essa menina não é normal. Ela não é só uma criança. Isso que é um abandono... Isso que é um abandono de parental faz. Paternal, né? Porque foi o pai que abandonou ela em todo o tempo. Eu falei assim, ali ela não era normal, só que eu ainda não tava achando que ela pudesse ser do mal. Eu tava muito apreensiva que talvez o corpo seco estivesse no Eric... Bem, assim, não queria acreditar nisso, mas ao mesmo tempo eu ficava, tem alguma coisa estranha com essa menina e tal, e eu acho que a cena que mostra que realmente era ela, né, que ele vai ali, que o Eric foi chamado pelo Boto, originalmente pelo Boto, isso é uma coisa muito legal de falar, que ele foi chamado pelo próprio pai, que ele é chamado ali pelo Boto pra ir no mar ali, na praia, pra conversar, o que eu acredito que o Boto ia contar pra ele o que que tava acontecendo com a filha dele, inclusive, e a menina vai junto, aí acontece tudo, né? Essa cena é muito foda, né? É perfeita, perfeita. A hora que você começa a ver que a menina que tá com o corpo seco é tensa. E o pior, né? É a hora que você se toca que ela tava desde o começo, desde o primeiro episódio. Ela que tá com a mãe. Sim, deixa só eu colocar uma coisa. Como Olá. Descrito por Basílio de Magalhães, um folclorista muito famoso, ele descreve o corpo seco como um homem maligno que agrediu a própria mãe, que ao morrer nem Deus nem diabo quiseram, e a própria terra o repeliu. E um dia, mirrado, defecado e com a tela e com a pele engelhada sobre os ossos, da tumba se levantou em obediência ao seu fado, vagando e assombrando os viventes na calada da noite. Puta, o Suede devia ter lido isso. Gente boa pra cacete, hein? Porra. Olha, tá bom, minha mãe, gente boa. Minha mãe não assistiu comigo a série, né? Mas eu, me empolgadíssima, contei tudo pra ela. Ela falou, e eu realmente lembro dessa fala da minha avó, falando que não podia. Ah, não pode bater na mãe, não pode bater no pai. Quando a gente é criança, né? Que vai dar um tapa quando tá nervoso e tal. Que a mão fica seca. Depois de adulto, tudo bem. Não, depois de adulto, tá tudo certo. É a conversa que a gente tinha quando era criança, né? Sim, lógico, é em posição de respeito, mas né? Eu achei interessante justamente isso. Eu falei, gente, então isso também já entra nessa questão da lenda do corpo seco. Porque por que falaria que você vai ficar com a mão seca pra cima do caixão? Porque era isso que minha avó falava. Não Sim. bate na mãe, senão você vai morrer com a mão seca, vai ficar pra fora do caixão. Ai, que interessante. É. Mas Satanás. Não é Satanás, é corpo seco. Satanás, mas é praticamente o diabo ali, não, né? Convenhamos. Não, porque o diabo não quis ele também. É, nem Deus, nem o diabo quis. Nem Deus, nem o diabo, nem a terra. Nada quis ele. Tá, então Maísa, a menina monstro. Vamos combinar, monstro. Né? Vamos combinar. Maísa... Bater na mãe não tem perdão. Então, Maísa, a menina monstro. Deixa eu fazer um comentário. Bater na sua tempo que ela te deu a luz. Nossa senhora. Escutem, Suede, entre lágrimas e vacilos, ok? Só porque eu não xingo o Suede faz tempo, tá? Né, então, da saudade. E aí o que acontece? A menina começa a ir atrás de cada um, né? Do Saci, do Curupira. Não, ela vai com o Saci procurar o Curupira. O ódio dela é o Curupira. ela atrai o Saci logo no primeiro episódio ali, no primeiro, segundo episódio, ela consegue ela acha, né, que ela atrai o Saci com as artimanhas ali da peneira, do fubá. Sim. E o Saci acredita também que ela é só uma menininha fofa que conhece, que tá enxergando ele como como um Saci. E desde desse episódio, desde esse episódio, ela fica interessada no Kurupira, né? Sim. Interessante. É verdade. Mas até então a gente pensa, ah, é uma criança que cresceu com a mãe falando, estudando folclore, então ela tá super interessada. Né? Então, o fato dela realmente. O jeito que construíram o enredo. O jeito que construíram o enredo e entrelaçaram essas coisas, tanto essa coisa da menininha que tinha mãe, que herdou esse gosto e o pai não gostava. Eles amarraram muito bem essa trama. Assim, tipo, não perceptível, não era uma coisa que você previa. Você podia até ter a mente, talvez seja, mas você não previa que é amarrado. Então, eu acho que você passa a desconfiar, né, a partir de um determinado momento. Pra mim foi surpresa total. Aquela hora que aquela reza dá errada, que ela dá uma bugada lá no benzedeiro lá, eu falo, mano, essa mina tá com um carrego fortíssimo. Exatamente, né, cara? Exatamente. Sim, só que nessa hora a gente já sabia dela. Sim. Foi no meio da visão do Eric. É verdade, sim. É verdade. Sim. Mas é. Mas a menina monstro vai atrás do Kurupira. Pior, né? É, o Saci dá um perdido nela. E o Saci vai conversar com o Kurupira. E o Kurupira fala. Pau no seu cu, fi. Não, isso se foi, vira aí. Isso foi antes dela aparecer, na verdade. Saci, dá seus pulos. Exato. É. Aí ela é meio engraçado você pensar o Saci passando a perna em alguém, né? Olha, exato. A gente tem uns ouvintes que se encaixam nisso aí. eu queria dizer... Deixa eu até pegar o nome dele aqui, eu não lembro. Desculpa. Mas esse é um ouvinte nosso que ele teve que amputar a perna. E o cara sempre manda umas piadas do tipo, ah, tá difícil dar os pulos aqui, sabe? Coçando a batata da perna, saca? É o Leandro. Leandro. E tipo, eu acho muito da hora quem consegue lidar com as dificuldades com bom humor, né, cara? Então, uhum. Leandro, saiba que a gente te ama, cara. Você é um lindo. É, ele mandou uma vez uma foto do cotoco dele com uma laranja e falando, olha meu pé de laranja. Mas enfim, o Kurupira vira e fala, dá seus pulos, antes não tivesse dito, né? Coitado. Depois, porra, aquele ator realmente, a gente menosprezou ele pra caralho. Na hora que o Saci morre, Baiano entrou em chamas. Puta que pariu, a interpretação dele ali foi muito foda, muito foda. Tipo, pode falar. Não, pode falar, depois eu falo. Você vê o peso que ele sentiu ali, saca? Tipo, meu, eu devia ter ajudado, caralho, o que que eu fiz, sabe? É muito pesado aquela cena. Mas o Fábio Lago é um puta ator, né, cara? E ele pega, sempre que ele pega... É, esses personagens que são meio... que é meio louco, assim, né? Meio doidão. Caricado. Ele faz um... É, ele faz um olho trincado, assim, velho. Tipo, sabe? É aquele cara que, sei lá, ele tá conversando contigo, você acredita que ele vai te dar uma facada no pescoço a qualquer momento, assim. Cheirado, né? É isso que quer dizer. Porra, ele é muito bom, cara. Ele é muito bom, assim. É um puta torrasaço. Ele, assim, levando pelo lado bom da coisa, ele é tipo uma versão sapo-boi do Caruso, velho. Puta que pariu. Porque ele tem aqueles zoião esbugalhado, e eu acho que ele, como Kurupira, ficou um negócio tão foda e tão fantástico, cara. Mas o... Ô, Jéssica... Caralho! Briga de... Não, não vou ler isso daqui. Ô, Jéssica, o que, que você ia falar sobre a cena do Saci do Kurupira? Ah, não, é que o Kurupira, ele tem um motivo, né, pra ser todo revoltado com a vida. Sim. Né, porque ele, teoricamente, ele matou o Corpo Seco. Né, já que a gente só tá dando spoiler, né, vai mais um. É... Não, no começo, acho que foi o quê? 5 minutos de episódio, o Pedro já falou, ah, porque o Eric é filho do Boto. foi o Kurupira que matou o Corpo Seco. E então ele, assim, eu acho que quando ele matou o Corpo Seco, ele resolveu sair de lá e ele foi ficar ali no meio, não sei exatamente falar se aquilo não, pra mim não parece uma favela, não sei se é, se não é, mas foi ali morar... Um assentamento, né? É, morar ali de cadeira de roda, porque ele tem que esconder os pés, porque eu tenho os pés virados, e eu achei, e bêbado, né, ele acabou com a vida dele, largou, não quis mais saber, não quero mais ser curupira, foi praticamente isso que ele falou, ele fiz minha parte. Ele tava alimentando o fogo dele. Eu acho que, assim, na verdade, é. Ele ficou desse jeito por causa do avanço da cidade e desmatamento foda. Faz sentido também. E também o pessoal se desapegando um pouco dessas tradições, né? Do tipo, ah, ninguém mais acredita em porra nenhuma, todo mundo tá desmatando tudo, eu quero que se foda essa merda, eu vou viver na cidade. Isso, é. até ele perdeu a conexão com a natureza, né? Sim. O Curupira, ele era um cara que não confiava em ninguém, né, cara? Tava sempre com o pé atrás. Você via que ele não... Nossa senhora! Ai, ai, ai. É o nível de piada que eu gosto, assim. Ele confiava no doguinho dele. Ele tá certo. E querendo ele não, tá não certo assim. Demais. É. Mas, ó, assim, voltando só nessa... rapidão, um aviso aos ouvintes. Se você... acha que a vida tá ruim, sempre confie no seu doguinho e no seu saci. Exatamente. E aliás, deixa eu deixar um convite aqui pro Thiago. Quando acabar essa pandemia, Thiago, ou pelo menos quando nós garantimos a nossa vacina, vem pra cá e vamos pra Botucatu na feira do saci. Vamos, cara. Porque, vamos. Tipo, lá os caras são loucos. Eu vou ver se eu acho um áudio que eu tinha aqui que mandaram pro Pedrão, né, tatuador. E o cara mandou um áudio falando, não, porque você ensinando a pegar o saci, né? Com a garrafa, com... Identificar o saci macho do saci fêmea. Identificar o saci macho do saci fêmea. E ainda falou, não, porque se você fizer isso, né? Com a peneira, com o fubá, sei lá o quê, você pode até pegar um saci pequenininho. O cara mandou uma dessa. Eu vou ver se eu acho o áudio pra colocar aqui. Mas vamos na feira, na feira do saci, cara, por favor. Vamos, cara, eu vou tirar uma semana de férias pra passar aí, a gente bebe, a gente come, a gente pega saci, a gente isso faz aí, de tudo. Isso aí, bebê, a gente bate no suede. Vai, Matheus. Porra, mano, como é que é? A gente bebe pra caramba. Então, voltando nessa cena aí que o Corpo Seco mata o saci, eu fiquei meio me questionando por que a Cuca e a Yara estavam nessa cena. Porque, tipo, elas não serviram, não prestaram pra fazer nada. Mas elas estavam, né, tentando caçar a menina. Porque elas já sabiam que a menina era o Corpo Seco. Elas estavam atrás pra tentar... Na verdade, elas estavam indo atrás pra tentar salvar o Iberê. Tentar convencer ele a ajudar elas, né? Então, mas elas viram, tipo, a porra acontecendo toda ali e ficaram só mas olhando também. Matheus, se tem um cara com uma arma apontada pra um amigo seu e você tá lá de boa, você vai impedir? Mas depois, no final, ela vai, ela faz o... se transforma na borboleta lá, faz aquela porra toda. Não podia ter feito isso antes. Não, mas ali era tudo... Tava muito exposto também. Não sei, eu acho que ali elas realmente não tinham... Ai, meu Deus do céu. Ali elas não tinham o que fazer. Só falar, gente, a Jéssica tá rindo do que tá acontecendo no chat aqui. Estamos... A Yara totalmente perdida, né, cara? Um peixe fora d'água naquela cena ali. Tá ficando melhor ainda. Caralho, mano. Olha, mas a Yara podia ser Splash, a sereia na minha vida, hein? Que puta que eu pariu. Nossa, puta, linda, né, então, cara? Gente, vamos lá. Aí o Eric chega. Aí o Eric chega. Alguém tem mais alguma? Abraça a filha e fala, passe diabo pra mim. Não faz mal pra ela, não. Gente, tá difícil continuar esse cast. Mas enfim, o Eric pede, fala basicamente, né? Ah, pô. Deixa o corpo dela e entra no meu. Exatamente, porque ele tinha jurado pra ela que nada de ruim ia acontecer com ela. Sim, finalmente ele resolveu fazer alguma coisa com a filha dele, né? Sim. Só que aí a gente volta naquele ponto anterior que, tipo, a Yara não conseguiu matar ele, a Kuga não conseguiu entrar na mente dele. Mas que aí... eu entrando... Desculpa, Mar. Mas aí não, ele pode já falar. Sabia que você era... já entendeu o que eu vou querer saber. Aí ele já sabia que ele era o filho do Boto e ele já tinha desfeito o negócio ali, porque aparentemente foi desfeito quando ele descobriu tudo. né? Porque primeiro ele teve toda aquela cena maravilhosa com a Cuca, que ela tenta entrar na cabeça dele, vai vendo a cena dele criança, e ele fechando a porta e ela tentando entrar, e aí ele derruba ela com uma força muito grande. E quando ele vai atrás da filha, ele já sabe o que ele é. Ele já sabe que ele é filho do Boto. E ele já acredita em tudo. Então eu acho que vem muito isso. Tanto dele saber o que foi, do que aconteceu, porque ele já sabia que ele tinha tido o benzimento, né? Porque a avó dele falou. Ele sabia que ele era filho do Boto e ele estava acreditando naquilo. Eu acho que também tem isso. Antes ele não acreditava nas coisas, por isso que ele não conseguia ser atacado, vamos dizer assim. Pode ser isso também. Ou se não, foi porque ele permitiu isso, né? É uma hipótese também. É Deus. Mas eu acho que é mais isso. Ali quando ele foi ali salvar a filha dele, ele já acreditava em tudo, ele já sabia de tudo, ele já era o filho do Boto, já tava aceitando isso, esse destino, vamos dizer assim. É, o personagem do Eric, se a gente for dar uma analisada assim, né, tirando essa parte sobrenatural, ele era um cara muito atormentado, né, e ele era tudo na vida dele, a gente percebe que ele sempre foi muito obsessivo, o cara era um puta workaholic, só vivia para aquele trampo dele, não dava atenção lá para a mulher direito, nem para a filha, né? Em um determinado momento ali da fase do relacionamento deles, né? Tanto é que é por causa disso que ele não tá lá na festa onde ela morre. Depois a gente vê numa cena lá de flashback que eles estão meio brigados e tal. Quando ela morre, aí ele passa a ficar obsessivo com a morte da esposa e isso começa a afetar o trampo dele, ou seja, inverte, né? E aí depois ele começa a ficar obsessivo em saber mais sobre esses seres sobrenaturais. O Eric é um cara puta atormentado, assim, né? Ele não é um... se a gente for ver o lado psicológico dele também, dá pra gente entender um pouco desse desespero com que ele age ali. Viu, mas por ele ser filho do Boto, será que tá faltando um parafuso na cabeça? Meu Deus, gente, o que vocês têm hoje? É sério. Mas ó, tá, deixa eu falar de agora. Mal a melhor, cara. Puta que pariu! Nossa senhora! Mas ó, é bom a gente entender o seguinte também. Nessa cena que o corpo seco entra nele, ele permitiu. Sim. Então, tipo, independente de ter corpo fechado, ser boto, sei lá o que, coisas que impediram, né, a Cuca e a Yara de fazer alguma coisa com ele, nesse caso, ele teve que permitir pra salvar a filha dele. Sim. Nos mas outros isso... casos, ele não tinha uma motivação pra permitir algo assim. Ele não acreditava. Sim, e isso, Rafa, é muito dessa... Se você pegar boa parte de mitos e lendas, né, até fora do nosso, do nosso folclore mesmo, quase sempre tem isso, né? Por exemplo, tem aquela lenda que fala que o vampiro só pode entrar se você convidar ele, né? Exatamente. Pra dentro da sua casa. Dentro de religiões, né, de matriz africana, tem isso também, né? Você tem que convidar algumas entidades para que elas interajam com você. Pessoas um pouco mais crentes do interior, elas não falam certas palavras, não falam diabo, não falam esse tipo de coisa, porque isso atrai o mal, né? Isso atrai as entidades. Então tem essa coisa também de que quando você abre a porta, né? Quando você convida, quando você permite, você dá uma autorização para que essa entidade aja. Exatamente. E é uma forma de... E assim, tem que facilitar, né, gente? Tem que facilitar o roteiro também, tem que ajudar um pouco. Sim, mas eu acho bonito esse negócio. Tipo, pô, agora eu tenho uma motivação, independente de qualquer coisa, se isso for me fazer mal, caguei. Só não deixa nada acontecer com a minha filha. O que, assim, por mais que ele tenha sido um pai negligente pra caralho toda a série, óbvio que nenhum pai quer que a filha morra ou que o capeta seja possuída pelo corpo seco. Exatamente. Então, houve motivação, né? E Como que a gente termina mesmo essa série? Eu não lembro. Meu Deus, essa série é a cena mais foda do mundo. A cena maravilhosa. Termina com eles. Não, porque ele é preso. Sim. Não, assim, ele é preso, só que aí a Yara vai, solta ele e leva pra Vila Toré. Ele leva ela pra Vila Toré. E ele é simplesmente o Eric e não possuído pelo corpo seco. Sim, e ele vai pra lá pra matar o Curupira. E aí começa a cena mais fodida que eu já vi em uma série. Do Curupira que correndo, né? Principalmente, assim, a transformação dele em Curupira é um negócio absurdamente foda. Foda, foda. E tem uma parte, cara, que é a parte que o João e o seu Cício se encontram de novo, com os pedaços de pau batendo nas árvores. Nossa. E tudo mais. Arrepia, e aí aparece, cara, o Curupira de fundo, cara. Aquela é cena irado. Foi tão perfeitamente bem feita, cara. E todas as cenas com o Curupira em chamas são um negócio ridiculamente bom, que é dar de 10 a 0 em 90% das séries americanas ou estrangeiras que eu já vi. E você vê que eles souberam aproveitar essa questão de é muito mais fácil você fazer efeitos num ambiente escuro do que num ambiente claro. Então eles aproveitaram muito esse clima da floresta ali, né? Colocando ele de longe muitas vezes. E acho que foi só um momento que apareceu ele realmente de perto, tem, né? Tem vários momentos que aparece, principalmente quando ele tá correndo de frente. Ah, sim, sim. E aí aí eu peguei um erro de efeito visual, só que é um erro assim, porque eu sou chato pra caralho e eu peguei, mas não faz diferença nenhuma. Que você não vê o efeito de flickering do fogo no corpo dele. Sim. É sempre constante. É verdade. Aqui ficou perfeito. Parabéns pro pessoal que fez. Eles tiveram um capricho do caralho. É, e não foi só o efeito digital, não. Teve uma maquiagem ali. Você vê que a pele dele tá tipo com umas marcas, né? Não chega a ser uma pintura, mas é como se fosse tipo uns caroços, assim. Dá até um nervoso, velho. É, dá um nervoso, assim, de você olhar. É isso, Ed. É isso que os sacos plásticos nos braços estavam escondendo. É, e aí você tem a faz cena sentido. Que todo mundo quis, faz que sentido. Era ver o Fábio Lago pelado. Eu não sei se... Tá esperando isso. Aí você acha o baiano. Deixa eu te falar que eu não tava muito empolgado pra ver ele pelado, não, viu? E aí o embate do Curupira com o corpo seco barra Eric barra pai maldito é um negócio fantástico, porque um de frente pro outro... Você percebe, assim, o quanto aquela série é bem feita, os efeitos são muito bem feitos. Porque, tipo, Star Wars, você vê, quando uma pessoa segura um sabre de luz, você não vê luz em lugar nenhum. Sim. Agora você acredita que ele tá pegando fogo, porque você vê luz pra caralho nele. Nas pessoas em volta, sim, na selva, nas árvores, em tudo. E ficou fantástico. E aquele embate deles, apesar de, entre aspas, ser anticlimático pra tudo que preparou, eu achei muito bom. Eu não achei anticlimático. Eu achei fantástico. Eu acho que, assim, tudo vai da expectativa que a pessoa cria. Eu acho que determinadas quebras de expectativa são boas. Eu gostei, o cara fincou uma lança no Eric, sabe? Não, ele não fincou. É verdade, ele pega antes. É, o Eric segura, aí beleza, aí ok. Só que eu achei o final desse episódio tão clichêzinho e safado. Ah, mas... Só que não estragou a série, óbvio. Lógico. É fantástica, vamos ver o que eles vão preparar, mas eu não fiquei tão satisfeito com o finalzinho. Nada será pior que o final de Lost, mas... Eu fiquei satisfeita com o final. Nossa senhora. Thiago não gosta de Lost. Nossa, gorfei. Eu nunca nem assisti pra mim não... Ó, deixa eu só falar um negócio, Lost é bom, todas as temporadas, a última é uma bosta. Vou falar pra ele. Mas tem que falar. Dá a mão pra ele. É jogar de enfim, cara, é uma série que eu acho que por fim acabou surpreendendo todo mundo, seja principalmente pelo que a gente falou nesse episódio inteiro, que é produção brasileira, muitas vezes 99% das produções brasileiras não são putas produções, os caras nem tentam fazer putas produções, pode ser até por questão de orçamento e tal, mas o Saldanha conseguiu fazer um negócio muito bom, nitidamente não era um puto orçamento, mas ele conseguiu fazer bem pra cacete com o que ele tinha, com tudo que ele tinha em mãos, né? Eu acho que o sucesso que a série fez, não só tá fazendo aqui no Brasil, mas fora, vai fazer com que o orçamento melhore muito, e isso pode ser bom ou ruim pra segunda temporada, que já, tá, já falaram que vai começar a ser filmado esse ano ainda. É, daí eles vão fazer os Avengers do Folclore. Então, dá um pouco de medo deles terem um orçamento muito alto, deles tentarem fazer uma coisa muito além e fica ruim, porque ficou bom porque é assim. Vai aparecer, sei lá, o Boitatá, né, no final. Você conhece a iniciativa Sítio do Pica-Pau Amarelo? Nós todos somos racistas, né? Eu vou te falar que eu não tenho essa preocupação. Eu acho que exatamente porque eu não esperava nada dessa série. Porque, sinceramente, eu assisti porque a Jéssica falou: ah, a gente tem que gravar um episódio sobre essa série. E aí eu fui assistir, me surpreendi positivamente pra caralho. E, porra, o que vier na segunda tá ótimo, assim, não pode cair a qualidade, né? Não pode ser pior do que essa, mas se mantiver, não precisa ser melhor. Já tá perfeito. Exato, tá perfeito se mantiver esse pique. Suede, quer falar alguma coisa? Quero, cara, porque assim, tipo, vocês falaram: ah, tal, na segunda temporada vão fazer o Avengers, vai aparecer o Boitatá. Cara, se aparecer, primeiro que se aparecer o Boitatá, tem que ter muito cuidado como vai fazer essa merda. Mas a todo... Oi? Não, eu ia falar que eu acho que vai aparecer o Boitatá sim. Sabe o que ia ser engraçado? Apareceu um boi de verdade, um boi chamado Tatá. Nossa, mas... seria ótimo. E aí vão chamar o eleitor do Bolsonaro pra fazer. Porque assim, muita gente não sabe que o Boitatá é uma cobra, saca? É uma cobra, tô ligado. Mas assim, eu fiquei esperando a todo momento, até o último episódio, sei lá, alguém fazer alguma coisa, chamar um reforço do além e aparecer a Caipora, velho. Puta, eu tava esperando Avengers, aparecer mesmo. A Caipora. Pior eu tava que esperando ser... aparecer a Caipora como reforço. Pior que aí ia ser Avengers mesmo, né, cara? Pessoal que tá ouvindo, só pra contextualizar as risadas, é que a gente tem uma pessoa mandando uns vídeos aqui do tipo, Saci Baleado roubando carro no Rio de Janeiro ao som do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Saci Pererê arruma briga com bode. A gente vê o passado do Isaac aqui. Ai, cara, é muito bom. Cara, mas a mula sem cabeça também eu cogitei muito lá no começo, que tava tacando fogo. Eu achei que no começo ia ter mula sem cabeça. Achei eu pensei também. Vou te falar que mula sem cabeça é um bagulho que eu tenho muito receio de como eles vão fazer. Que? O Pedro tá rindo demais aqui. Que foi, Pedro? Eu tô só se brigando com o bode. Pera aí, agora eu quero ver essa foto também. Eu também tô vendo aqui agora. Ah, não, mano. Que bosta. Ah, velho. Nossa, mano. Pô, mano. Aí, pronto, vai, continua. Eu também esperava a Mula Sem Cabeça na série. Não sei como que eles iam fazer. Só que, de certa forma, ainda bem que não colocaram. Porque a gente tem coisa mais pra ver na segunda temporada. Sim, mas a Mula Sem Cabeça, particularmente a Mula Sem Cabeça, é algo que eu tenho muito medo de como eles vão fazer. Porque ou pode virar uma chacota, sabe? Ser um negócio e eles assumirem a tosquice. É, então. Não, eu acho que não, hein? Então, Jéssica, ia falar alguma coisa? Eu acho que não. Porque pensando agora, vocês falando assim da Mula Sem Cabeça e tal, eu comecei a questionar a cena, a primeira cena ali do fogo pegando. Sim. Aparece, teoricamente, seria o Curupira, né? Porque é um corpo. Só que, teoricamente, nessa época, o Curupira já tava ali, porque o corpo sempre entrou na menina, então não tinha sido a hora da briga. Fazia muito tempo a briga. Não, a briga do Curupira contra o véio do corpo seco foi muitos e muitos anos antes. Não, então, mas o Curupira ali, novo. Ele já não tava. O Curupira ali, ele já não tava participando da vila. Não, ele já tinha virado cadeirante. Já tinha virado bêbado. Ou seria a mula sem cabeça ou outro Curupira. Que aí não, entra naquela questão de existir outro. Mas como era o Curupira se ele já tava lá? O arpão de fogo. Que matou o velho. Quem mais jogaria? Mula vai jogar um arpão? É difícil. Ah, não, mas no futuro, quando a Gabriela, né? Quando a Gabriela morreu. Quando a Gabriela morre. Ah, não, eu tô falando do início da série mesmo. Não, a gente tá falando quando a Gabriela morre, no incêndio. Não, lá foi. Já mostrou que foi o filho do velho do corpo seco que botou fogo, né? Tô ligado, mas assim, tipo, quando mas ninguém sabia disso, pessoa. Daria pra cogitar a mula. Ah, mas sim. Mas aparece, dá pra ver. uma pessoa com a cabeça de fogo. Eu já tinha visto. E ali nessa cena. Não, nessa cena eu acho que eu não vi nada, não. Mas pera lá. Não, não. Não. Que? Ok, esclarecido. Ué! Enfim, quem temos. Quem podemos ver na segunda temporada? Boitatá. Caipora. Caipora. Eu tenho medo do Boitatá, velho. Por que você tem medo do Boitatá? Você tem medo do porque que vão como fazer? Que eles vão fazer, uma... fazer? É, do que vão fazer com ele. É, ah, tá. Você tem medo do Boitatá. Oh, transformaram a Scarlett Johansson numa cobra no Mowgli, né? É, transformaram ela num pendrive também. É, eu ia falar isso agora. Não, nossa senhora. Acabou. Não, acabou. Depois dessa, acabou. Desculpa, não, Thiago. Não, mas... Não, é porque vocês estão usando como referência as lendas de formato... humanoide, né, cara? É verdade. Mas tem. Mas o próprio Tutu é um porco, é um bicho ali, entendeu? É, não é? É um porco do mato. É, ele só se transforma, velho. É, então, assim, e a Cuca não é um jacaré. A Cuca não é um jacaré. A Cuca tomou jacaré. A Cuca é uma bruxa, né? É, a Cuca nunca foi um jacaré, só na sentido do pica-pau. Então, mas essa é a referência não, que ela tem. Alguns lugares ela tem esse negócio. Que jacaré. Ela é. Não, mas ela se transforma. Eles podem trazer caipora. É, ela se transforma. Ela se transforma em animais. Ela sempre foi tipo uma metamorfa, uma bruxa que se transformava nas coisas. Tem o que o Léo tem medo, o Murutu, Muriti. A lenda do Muriti ou Murutu? Acho que é o Murutu. Eu acho que o Léo tem mais medo do Murici. Eu acho que o Léo tem mais medo de participar de gravações de podcast. Mas o Murutu tem é o muito legal. O Murutu é tem muito, o gemedor muito também. Legal. Não, pera. Um só fala, gente. Me descuido, me deslobo, me deslumbro. Perco o sol, perco o chão, perco o ar. Me reconheço no teu olhar. Jéssica. Oi. Nossa. Eu fiquei esperando o Ed falar. Não, é que o Murutu, ele é um personagem também que cuida ali, que protege as florestas, então acho que faz sentido ele entrar nessa segunda temporada. Aí o Suede tava falando um outro aí que eu não... O gemedor é o que era lá do sertão, que de noite saía gemendo no meio da cidade, botando medo Suede, dos outros. A gente tá falando de folclore e não de... É folclore! Eu ia fazer um comentário, mas ia ficar muito inapropriado. Então... Ah, eu imagino, pelo se nome dele. Se você quiser, eu censuro, né? Mas tudo bem. Eu acho que não entra não, Suede. Eu acho que esse não entra. Não faz... É muito não, regional, não combina. Você acha? Não combina com o clima da série, assim. Não combina com a série. Eles vão acabar pegando mais figuras desconhecidas. Vocês acham que o lobisomem tem chance de aparecer? Apesar de não ser algo... Eu tava pensando nisso. Cara, eu acho que... Será que eles colocariam mais um cara que vira bicho? É que no folclore brasileiro também... que mais tem é cara que vira bicho, né? Isso é você tem um cara que é filho do Boto, caralho. Você isso fica preocupado. É inclusive, o Boto é um bicho, né? E a gente tá aqui pensando em mula sem cabeça. Tem um cara com um buraco na cabeça, velho. Eu vou jogar um questionamento aqui. Será que veremos Eric se tornar um Boto? Não. Será que Boto cheira cocaína plantando bananeira? Por que você tá perguntando isso? Para! Vamos fazer sério. A Jéssica vai ficar chateada. Não, mas assim, no geral, a gente falou bem pra caralho da série. Sim. Colocar umas piadinhas não faz nada. Não, de fato é uma puta série. Isso daí é incontestável. Eu acho que na segunda temporada eles vão acabar indo atrás, tipo, mais lendas do tipo Tutu, que ninguém conhecia e vão acabar trazendo pra apresentar. Seria legal. E trazer um. Sim, mas eu vejo que algumas lendas clássicas, digamos assim, são essenciais. Tipo, caipora mesmo, sabe? Sim. Não, é óbvio que eles vão colocar. Sim, mas... então. A turminha lá vai recrutar. Será que eles vão tirar outros? Algum? Será que algum vai voltar? Não, tipo assim, o Saci. Eu acho que o Saci volta. Eu acho que falta, fácil. Não ficou ao certo se ele morreu, se não morreu. Ele morreu. Eles mas, morrem, assim, mas assim, morrem mesmo ou será que ficaram meio... Então. Fica em stand-by, tá esperando o respawn. É, eu fiquei pensando nisso, porque dá a entender, tanto na questão da Kuka, como a do Saci e tal, que são, que eram... Era um escravo, era uma mulher real ali, né? Enfim, que foi um tipo abençoados, né? Ou amaldiçoados, dependendo do ponto de vista, com um espírito natural. E a partir daquilo ali, eles se manifestam de acordo com aquela lenda. Cara, então, maluco. Assim, pode ser que o corpo físico tenha ido e eles retornem, né? Em um outro corpo, com uma outra aparência. Pode então, acontecer. Não sei. Esse moleque é muito bom, né? Ah, tem que voltar mesmo. Sim. E boa parte dessas lendas que mostraram são pessoas que se tornaram as entidades depois de morrer. Sim. O Boto, a Yara, o Saci. Deixa meio que implícito, assim, até a Inês, né? A Uca. Deixa eu só puxar o Suede. Você tem um comentário a fazer? Vou ter que. Eu tenho. É assim, tipo, vocês estavam entrando num ponto que eu ia comentar. Mas agora deixa eu falar um pouquinho sobre o que vocês estão falando também. Eu também acho nessa questão que, assim, tipo, entre aspas, eles... Não que eles sejam eternos, mas beleza, eles morreram. Mas alguma coisa vai acontecer pra eles voltarem. Porque não tem como deixar o Saci fora da história e tudo mais. O personagem ficou muito bom, né? Ficou incrível, velho. Ficou incrível. Mas o que eu ia falar... Da floresta, vamos dizer assim. Oi? Eles são meio como espíritos da floresta. Sim, são espíritos naturais. Exatamente, igual o Thiago falou. Coisa... magia natural. Mas essa coisa da série ter abrido leques, que não sei que tipo de comentário que surgiu isso, eu achei, assim, incrivelmente foda, porque eu abri meu Facebook na mesma semana que eu tinha zerado a série e começou propaganda, assim, tipo, não propaganda, mas o pessoal divulgando um HQ sobre o folclore brasileiro que tinha sido parado, o projeto há um ano atrás, retomou. Uma série de um book de desenho sobre o folclore brasileiro retornou. Então tem vários projetos se apoiando nisso que está acontecendo por causa da série para voltar e para expandir o folclore brasileiro para o mundo. Isso é muito lindo. Aquele próprio jogo, não sei se vocês viram, tipo, igual aquele Fight of Gods lá, que estavam fazendo dos deuses lá, estavam fazendo da mitologia também. E tinham parado. Tinham parado porque, assim, tipo, quando eles começaram a fazer, foi de um jeito muito away. Tava todo mundo cagando. Agora que essa série tá fomentando de novo, cara. Isso é muito massa pro Brasil. Pra cultura brasileira. Eu acho ali, caçando... Na verdade, propaganda, né? Mas era uma página que eu já curtia. É que eles fazem um jogo, tipo um jogo de cartas. Eu não sei, sei se é de carta, não sei se é tipo um RPG. Não sei exatamente, porque eu não entendo muito de jogos. Mas só sobre folclore. Então, assim, eles mostram ali as cartas do folclore. Depois eu passo pra vocês, não lembro agora o nome. Eu tenho salvo só. Eu acho que eu já vi. Acho que eu já vi isso aí. Ele é parecido com o Among Us. Antes disso, prova um beijo meu. Bom, agora eu queria fazer algumas perguntas. Na verdade, uma pergunta pra vocês. A gente tem muito... No Brasil a gente costuma ser visto muito como um país de bunda, um país de praia, um país de, sabe, caipirinha e caipirinha e putaria. E putaria, como disse o Matt Sorum quando ele veio pro Brasil, I came for the mango and the bunda. Então, tipo, é foda. As pessoas têm uma ideia um tanto quanto, por ver, pejorativa, né, do Brasil, basicamente por conta de milhares de futilidades que o Brasil apresenta, isso é fato. Agora, a gente apresenta pro mundo uma série de algo que eu não sei nem se o mundo imaginava que a gente imaginava isso. Como vocês acham que pode ser o impacto disso com a visão que o povo tem do Brasil? Vocês acham que eles podem achar, é só uma série? Ou vocês acham que eles realmente vão levar isso como, pô, os caras têm umas lendas assim. Porque, assim, quando, como nós somos brasileiros, a gente não tem muita noção se existem esse tipo de lenda lá fora, né? Não, então, pelo que eu tava vendo, algumas das nossas lendas também foram influenciadas por, de fora, com o que chegou até a gente aqui, Sudeste. Sim. Muitas lendas surgiram e, em alguns lugares e foram se misturando com lendas de fora. Por exemplo, a Cuca, ela sofreu mutações pra chegar aqui pra gente, que a gente conhece hoje em dia, não é o original. Eu acho que de absolutamente nenhuma. Só que eu acho que pra fora deu um impacto muito positivo. Porque primeiro, ficou em primeiro lugar, ficou top 10 no mundo inteiro praticamente por alguns dias. Sim. E apresentou pro mundo uma cultura que... Quem imaginaria que tudo isso tem aqui no Brasil? A gente mesmo esquece que essas coisas existem no Brasil. Quando fala de folclore, a gente lembra do Saci só. Exato. A gente não lembra... É, a gente lembra da forma racista do folclore brasileiro. Exato. E eu acho que serve, assim... Eu entendo essa questão de... Ah, apropriação, não sei o que, não sei o que lá. Só que serve pra abrir os olhos do mundo pra isso que a gente tem aqui. E eu acho válido pra caralho. E eu acho que o que fez a série ganhar popularidade fora do Brasil, acho que é meio que ligado com o que o Thiago falou. Com aquelas referências que eles pegaram de coisas que o pessoal fora do Brasil já conhecia, né? Sim. Tipo assim, então eles chamaram a atenção, tipo assim, ó, é uma coisa que meio que inconscientemente a pessoa que lá de fora vê, ela já... Se familiariza com algumas coisas que tem na série. Aí, junto com isso, eles trouxeram um pouco da cultura do Brasil, né? Sim. É. Posso eu agora? Pode. Então, eu vejo um cenário um pouco diferente desse que vocês trataram, porque, assim, tipo, por mais que seja embasado em várias coisas que foram se mutando até chegar na nossa, a nossa pega umas vertentes extremamente diferentes. E, assim, tipo, eu acompanhei os comentários dos gringos perante a série, e, assim, alguns comentários são, assim, tipo, nossa, de onde que eles tiraram essas ideias? Realmente já leva pro ponto assim, tipo, talvez eles não levem em consideração que isso é nossa cultura, que é nosso folclore, mas assim, tipo, caramba, como que eles tiraram ideia, que imaginação incrível, tipo, a galera falando sobre isso, e realmente algumas, assim, eu não falo todas, mas assim, vamos colocar 50% do nosso folclore são realmente coisas regionalistas e assim, querendo ou não, são totalmente nossas. Por exemplo, o Tutu não tem base em nenhuma outra coisa que veio de fora e se mutou. Sim. Mas assim, tipo, claro, a Cuca tem essa questão de interferência europeia e tudo mais. Só que, assim, tipo, os gringos, eles veem essa série como algo imaginativo. Eu vi até um comentário legal que, assim, tipo, além do cara ter gostado da série, ele quer aprender português agora, porque se apaixonou pela cultura. E assim, talvez... pela Cuca, né? Cara. É, pela Cuca. Mas talvez muita gente busque informações, né? Muito da galera dos gringos busquem informações pra saber que isso é cultura nossa e não só uma série de ficção inventada do nada. Sim. Jéssica, quer comentar alguma coisa sobre isso? Eu acho que não só para os gringos, né? Eu acho que até aqui para a gente no Brasil mesmo. Eu acho que o Pedro comentou então, isso no meio. Pera, essa eu falo. Não, é que essa é a minha próxima pergunta. Tá, então eu vou falar só dos gringos. Eu vi os comentários, assim como o Suede, eu acho que a gente viu os mesmos comentários, assim, do pessoal gostando, do pessoal se interessando, alguns questionando se realmente acreditávamos nisso, né, se a gente realmente acreditava naquelas histórias, se eram coisas inventadas. Então eu acho que entra, sei lá, como os vampiros, como os lobisomens e monstros que a gente está tão acostumado a assistir em filmes, assistir em séries americanas e de outras, de outros países, mas eu acho que vai crescer o interesse realmente do pessoal de fora com essa questão da cultura que a gente tem aqui, né, para realmente entender se isso é uma cultura ou se é só invenção, né? É, porque a gente está acostumado... tudo bem que não que não possa chamar de fictício o folclore, né? Mas a gente está acostumado com, como você falou, né? O vampiro, o monstro, né? o cinematográfico mesmo, né? Sim. Aí quando você parte pra mostrar o folclore pras pessoas, e o folclore, querendo ou não, de fato os mais antigos acreditam em algumas coisas assim, né? Eu acredito. Então, quando você pega pra mostrar pras pessoas de fora, eles realmente podem ter essa impressão que é 100% inventado, assim, pô, inventou pra essa série, sabe? E, mas assim, a minha segunda pergunta é a seguinte, que não é nem uma pergunta, mas é algo que a gente traz pra discussão. Nós mesmos não tivemos, apesar da gente ter tido algum contato com o folclore quando mais novos, não é algo que a gente levou por muito tempo. E assim como, tipo, se não é algo que a gente levou por muito tempo, as crianças de hoje nunca tiveram contato com isso. Então a gente tá trazendo, né, essa cultura, essa parada que não é nada nova, né? A gente tá trazendo algo muito antigo para uma geração que muito provavelmente, se não fosse essa série, nunca teria contato com isso. E a Jéssica vai começar comentando. Eu sou ansiosa. Eu até conversei sobre isso com uma amiga, porque eu comecei a falar dessa série e muitas amigas começaram a se interessar, tal a Gabi. Inclusive ela falou que vai ouvir, depois tá ansiosa para ouvir o podcast. E a gente falou justamente disso, que ela tem sobrinhas pequenas de 5, 7 anos e que ela nunca escutou as sobrinhas dela falando do folclore e tal. Eu até perguntei pra minha mãe, como que minha mãe trabalha em escola, né, em creche, perguntei se tinha alguma coisa, ela comentou que tem essa... O Pedro tá pedindo desculpa pra Gabi. Que tem essa... que tem, sim, o folclore, mas o folclore... Quando a gente pensa em folclore nas escolas, fica preso no quê? No Saci, na Cuca, na Mula Sem Cabeça, não, porque não se conta da história da Mula Sem Cabeça. Então é o Saci, a Cuca. É só uma. Ninguém fala da história da Mula Sem Cabeça. É Saci, Cuca e a Yara. Basicamente, é esse folclore que a gente aprende na escola. Eu não lembro de, na escola, mesmo tendo estudado bastante tempo, não lembro de conhecer outros personagens do Boitatá, assim, meio por cima, mas o foco fica, porque fica naqueles desenhinhos do Sítio do Pica-Pau Amarelo, eles enfiam, sei lá, até o Visconde de Sabugosa no negócio do folclore, e sim, fica focado nisso, fica focado no Monteiro Lobato, que pegou um pouco do folclore e inventou uma história, né? Então... Eu acho que pra gente, eu vi muita gente realmente ficando interessada no folclore. Quem já começou, né, quem tava ouvindo sabe que eu sou apaixonada por folclore. Cresci escutando uma tia minha falando que no sítio o Saci trançava o rabo do cavalo. Então, assim, pra mim é muito natural acreditar nessas coisas. Eu falo que eu não duvido que possa existir alguma coisa do tipo, né? Então, porque eu cresci escutando isso como realmente sendo real. E as crianças não têm mais isso, né? Não tem, ninguém conta pra criança, fala, ah, olha, se você vê o Saci, você pegar o gorro dele, você pode pedir o que quiser que ele vai ter que fazer, até porque isso seria meio errado, né? Mas a gente não escuta, né? Não conhece mais as crianças que conhecem essas histórias. E eu acho que, mesmo crianças adolescentes, eu tô falando de crianças mais velhas, né? Tô falando ali dos seus 14 anos. Então, eu acho que isso vai trazer mais folclore. Porque a gente... Sim, é porque assim, a gente não tem uma... A gente não estuda cultura brasileira na escola. A gente tem educação artística, que a gente vai aprender basicamente os estilos de arte e só quando se trata de educação artística. É, quando eu tive alguma coisa sobre folclore na escola, foi em cima de Monteiro Lobato. Então, mas assim, mesmo assim é algo. Mesmo assim é algo e tá trazendo literatura, sabe? Eu sinto falta, e até pra gente mesmo, que a gente não teve algo assim, mas eu sinto falta do estudo da cultura brasileira em si, sabe? Desde... Porque quando... Quando você vai ter contato com um livro brasileiro no vestibular, que o povo fala, ó, vai cair esse livro, leia. Só que você não teve o estímulo pra você ir atrás da leitura brasileira quando você tava na escola. assim como você não... Exato, assim como você não tem um estímulo pra ir atrás de músicas brasileiras, assim como você não tem um estímulo pra ir atrás de pinturas brasileiras, assim como você não tem um estímulo de ir atrás de histórias, né? De como folclore e lendas, assim. Então, realmente é muito complicado, e realmente, se não fosse por essa série, as crianças de hoje não teriam contato absolutamente nenhum com folclore. Suede. Como você começou dizendo, e eu vou resumir assim, tipo, o Brasil não é um lugar lista, né? Enfim, essa questão assim, tipo, do Monteiro Lobato ser levado em foco como... pra falar de folclore é errado pra caralho. Eu acho que assim, tipo, nas escolas, infelizmente, a minha filha, ela conhece pouco de folclore também, que é o... ela tem 8 anos, né? O que foi ensinado de folclore pra ela realmente foi Saci, foi Yara, foi, acho que a Cuca foi ensinada. E não passa disso, é a mesma coisa que a gente recebeu quando era criança. Que aí que tá, eu acho que Monteiro Lobato devia ser ensinado em literatura infantil ao invés de cultura brasileira. Sim. Ok. Exatamente. Mas assim, eu perdi um pouco do foco que eu tava pra falar agora. Eu tô tentando entrar aqui pra eu lembrar de novo. Se a gente tivesse contato com as nossas lendas, realmente, eu tive bastante contato quando eu tava fazendo os laboratórios lá com teatro, blá blá blá, coisa brasileira. E, mano, é tão extenso, é tão gigante, tem tantas variações. Que, cara, mitologia nórdica, mitologia grega fica pra trás, tá ligado? No chinelo. Porque a gente fica no chinelo. Porque a gente pega o foco maior, que é que todo mundo conhece. Aí vai aprofundando o regionalismo. A gente tem tanta coisa. E é tanta coisa assim. Uma coisa que eu gostei muito, lembrei o que eu ia falar agora. Uma coisa que eu gostei muito foi no começo de alguns episódios, da maioria dos episódios da série, que eles mostravam um pouco do nascimento. Da figura. Sim. Isso eu achei incrível, cara. O Saci tendo que cortar a perna. Exatamente. Isso eu achei maravilhoso. Assim, tipo, a Cuca, a mulher que entre aspas, pulou a cerca e foi desgarrada, foi amaldiçoada, beleza. Teve o Saci que cortou a perna pra fugir da escravidão. E cara, isso é tão incrível do jeito que vem com essas forças naturais. E, cara, nosso folclore é uma mitologia. É muito bom. É muito bom. Pedro foi cuzão aí, mas foi à toa, viu? Só pra avisar. Ele riu na hora que ele mandou. De boa, de boa, de boa. O Sérgio se mutou agora, ele ficou triste com você, Pedro. Agora você não, vai falar. Não, não é. É que eu me muto quando eu não tô falando, pô. Eu já falei, caralho. Não, mas essa questão do impacto da série no jovem de hoje e não lá fora. Ah, beleza. Eu acho válido pra pelo menos começar um pouco a tirar essa mentalidade que brasileiro tem de ser vira-lata pra caralho e achar que no Brasil não tem nada que presta, é tudo que presta é lá de fora. Do tipo, mitologia grega, não sei o que. Mitologia grega é só um deus que comeu tudo que veio pela frente e de tudo saiu um filho, inclusive de uma nuvem. É verdade. Deram uma machadada na testa dele e saiu uma deusa. Nossa, é o Serguei transando a árvore. Serguei é Zeus, vai tomar no cu. A mitologia brasileira, como o Brasil é um país de tantos povos diferentes, de tantas etnias, de tantas origens, acaba criando uma própria mitologia que é extremamente diversificada. A gente não tem aquele padrão do tipo criaturas da noite que vêm pra te matar. A gente tem a criatura que é a defensora da selva. A gente tem a metamorfa que também defende as pessoas. Defende o Saci. Defende... Exatamente. O Saci que vai atrás de fazer as travessuras dele, que é um, entre aspas, assim, inofensivo, só que tem uma origem fodida pra caralho. A Yara, que é a sereia tradicional, que pode, eu não sei exatamente se sempre foi desde o começo da mitologia ou se foi um pouco contaminada com a de fora das sereias nórdicas que cantavam e atraíam os homens para matar. Mas de qualquer forma, você tem origens diferentes para personagens diferentes que têm ambições e defeitos diferentes. E eu acho isso maravilhoso. E as pessoas têm que se interessar mais pelo que a gente tem aqui antes de partir pro que a gente tem fora. Porque com essa série a gente também tira da cabeça esse negócio de só o que é feito lá fora que é bem feito. O pessoal aqui deu um amor tão grande nessa série que eu falo, deixa no chão 90% das séries americanas que eu já vi. Ah, caralho. E o amor que eles tiveram também em manter coerente com a cultura brasileira, tá certo? Ah, não usaram os atores que seriam os melhores pra retratar cada personagem. Colocaram tudo no Rio de Janeiro, mas a gente tem uma questão também de marketing aí para as pessoas se identificarem. Sim. Porque lá fora o Brasil é basicamente Rio de Janeiro e bunda. For the mango and the bunda. É, e então eu acho que eles colocaram até as lendas mais fáceis de digerir agora no começo. Também para testar, ver a aceitação do público, como também para apresentar lá fora uns que são um pouco mais fáceis de você entender. Do tipo, ah, o Saci é o espírito de um escravo que perdeu, que teve que cortar a própria perna pra fugir, e depois que ele morreu, ele se tornou essa entidade. Sim. A Yara é a mulher que foi assassinada pelo cara, então ela é um espírito vingativo que vai e arrasta todos os homens pro fundo do mar pra matar. Isso eu acho fodido demais. A gente tem que incentivar esse tipo de coisa, a gente tem que valorizar essa série porque ficou fantástica. E assim, falar que Brasil nunca faz nada de bom, porra, você pega pra ver reação de gringo a filme brasileiro, os caras ficam de queixo no chão com Cidades de Deus, com querendo ou não Tropa de Elite. E eu vi que tem muito, eu ainda não assisti, mas eu vi que tem muita resenha gringa dessa série no YouTube, eu preciso ver o que, que eles estão falando, mas aparentemente é tudo falando muito bem. Sim. Então eu acho uma pena a gente perder isso nas escolas. E assim, de certa forma, nem tanto, porque o ensino que eu tive na escola sobre folclore era em cima de Monteiro Lobato, que eu não acho legal fazer dessa forma. Mas é, às vezes é um bom incentivo para as pessoas irem atrás de pesquisa. É, é como eu vejo Monteiro Lobato também. É, pode servir como uma introdução, não que você vai embasar tudo em Monteiro Lobato, mas tipo, despertar curiosidade ali, saca? É, assim, é que acaba ficando naquilo do tipo, a cuca é o jacaré. Ah, mas é por falta de estímulo. É, exatamente, porque Monteiro Lobato é uma representação preguiçosa pra caralho do nosso folclore. E... cara, eu ia falar alguma coisa sobre algo que você falou aí, mas eu não lembro. Então, Matheus. Jô. Bom, basicamente vocês já falaram tudo. Eu acho que... Então falou, acabou. Pra... Eu acho que realmente o brasileiro tem essa coisa de se auto-boicotar, né? Apareceu o título lá, fala, produção brasileira, a pessoa já perde mais da metade da vontade de assistir o negócio. Ou seja, preconceito com ela mesma, né? Com a própria cultura. Sim. E uma coisa que é legal é que, assim, essa é uma série que, se fosse feita pela mídia tradicional, eu acho que tivesse apresentado o roteiro e fosse feito para uma mídia tradicional, por exemplo, televisão, eu acho que ela nunca teria saído do papel. Então eu acho que essa... seria ruim, cara. Eu acho que seria ruim, porque, querendo ou não, Netflix dá um apoio legal, né, pras produções. Sim. Feitas pra ela. E dá liberdade. Exato. Que a TV não dá. Imagina, você pega Globo, cara. Porra. É. Essa era de streaming tá ajudando pra caramba isso. Pra fazer projeto ousado dentro do Brasil, né? Conseguir trazer muitas coisas que foram perdidas e colocar nessa era que a gente vive hoje. Eu acho muito bacana o que eles estão fazendo. Sim, com certeza. Com certeza. E acho que é isso. Podemos finalizar? Vamos ver, Jéssica. Podemos. Ou temos algo a mais para adicionar? Jéssica, quer falar mais alguma coisa? Porque senão eu vou ficar a noite inteira falando aqui. Então, vamos finalizar. Só lembrando que é outubro, Dia das Bruxas, né? Sim. A gente vai comemorar o Dia do Saci com um podcast sobre folclore. Finalmente, Jesus. Então, vamos subir a música e finalizar isso. E chegamos ao fim de mais um LocomoCast. Mas tudo bem. Gostaríamos de agradecer a presença de todos. E antes de agradecer a presença de cada um aqui, gostaria de agradecer você que está ouvindo esse podcast por ceder essas cavidades auditivas deliciosas para que possamos penetrar algum tipo de conhecimento ou não, ou puramente entretenimento, né? Com você rindo aqui um pouquinho com a gente. Então, gostaríamos de agradecer Matheus, Pedro, Suede, Jéssica e o nosso queridíssimo, que esse é o primeiro podcast desse ano que ele participa. Opa! Eu não lembro se tem algum outro gravado com ele pra gente soltar. Mas esse é o primeiro podcast que estamos gravando em 2021 com o Thiago Almeida. E eu gostaria que o Thiago Almeida desse o recadinho dele e fizesse as propaganda dele. Fica à vontade pra você falar o que você quiser, Thiago. Eu me senti aquele cara, o Ciro Bottini, né? Dos podcasts, né? Um monte de propaganda, um monte de. Aliás, será que o Ciro Bottini é filho do Boto, né? Não sei, pode ser. Mas. Senhores, agradeço o convite aí, né, mais uma vez, começando. Estamos começando o nosso ano também aqui, gravando os podcasts, né? Janeiro, a gente tirou aqui para fazer um pequeno recesso, pequeno descanso. Mas agradeço, é sempre um prazer vir aqui poluir a timeline aqui do Discord de vocês com links assim de uma qualidade inigualável. Então, muito obrigado. Inclusive, sobre o tema, né? Eu tinha até gravado um vídeo sobre a série, mas eu acho que vou até regravar baseado aqui em algumas discussões que vocês fizeram, algumas coisas legais que a Jéssica falou aí. Eu acho que eu vou roubar todas essas informações e vou regravar o vídeo para fazer muito melhor, né? Agora é para poder postar lá no YouTube. Mas fora isso, pra você fazer um bagulho que presta, né? Sim, ó, esse vídeo estando pronto, manda que a gente coloca na publicação desse podcast. Já é, mas é isso, gente. Jabá de sempre, né? Quem quiser ouvir mais abobrinhas aí, mundo nerd, séries, cinema, quadrinho, videogame, atualidades, enfim, dá uma olhadinha lá no zonaei.com.br, principalmente podcasts. Estamos lá toda semana no Zoneando Podcast, tratando aí de diversos temas. Os meninos já participaram aí, Suede já participou, o Rafa já participou, Pedro. Então, quem quiser aparecer por lá, a gente fala desses temas aí de cultura pop semanalmente. E também toda semana a gente tá lá pelo Zona em Quarentena, né? Ainda rolando aí mais um ano, quem diria, desse projeto aí que a gente começou falando sobre notícias da pandemia, fake news, debates políticos, enfim, tentando tratar o assunto com um pouco de humor, né? Logicamente, salvo os devidos limites aí de um assunto sério envolvendo vidas, né? Tem sido, infelizmente, ceifadas aí por esse período, mas semanalmente a gente está lá tentando fazer um apanhadão das notícias mais importantes, tanto aqui no Brasil como no mundo, enfim, para tentar manter a galera mais informada, né, o possível, porque continua aquela confusão, né, de dados, infelizmente, até com esse nosso governo maravilhoso aí. Então a gente tem que dar. O governo é muito bom, Thiago. Não, os caras trabalham demais. Então assim, começando lá pelo nosso querido excrementíssimo, né? Então a gente tem que. A gente tem que manter sempre em dia o pessoal informado. E fora isso, tem outros podcasts lá na casa também, para quem quiser ouvir. E conteúdo aí nas redes sociais, YouTube, Instagram. Estamos sempre postando vídeo, postando alguma coisinha. É isso. Os meninos do Locomotiva já são da casa, já são irmãos. Eu agradeço aí mais uma vez pelo convite. Um abraço para todos vocês aí, ouvintes, para Jéssica. Foi um prazer. Show demais. Tá bom. Eu gostaria de dizer que os vídeos do Thiago são muito bons. Eu discordo de alguns e quando eu discordo eu mando mensagem pra ele. Ele fica chateadíssimo comigo e nem responde às vezes. É normal. Quando eu falei bem de Mulher Maravilha, ele, nossa, ficou um dia sem me responder. Mas você sabe por quê? Mas você sabe por quê? Porque o seu mau gosto não me surpreende. Desde que a gente gravou o podcast lá de live action da Disney, que você gostava das coisas mais merdas possíveis, assim, eu falei, cara, pô, o Rafael gostou desse lixo aqui, né? Zero Mulan pessoas foi bom. Surpresas. Foi Mulan ótimo. Foi bom. É isso que eu queria dizer. Maravilha. Porra, nossa! Ah, beleza! E ó, nossa, me chama cara. Quando for gravar sobre WandaVisão, hein? Eu quero. Chamo, cara. Chamo. Inclusive, a minha cabeça também me conectando, que eu entrei no podcast aqui no meio, né? Eu tinha acabado de fazer uma live com o Denis, falando do episódio que saiu hoje. Aí entrou uma loucura na cabeça, né? Com o Boto, Visão, uma coisa doida aqui. Só não dá spoiler que tem gente aqui que não... Que não, não, jamais. Jamais. Mas me convide, esse daí eu quero participar muito. Muito obrigado mesmo, Thiago. Muito obrigado mesmo. Lembrando, qualquer coisa, o Boto é o Mephisto, hein? Não, brincadeira, não é nada disso. E qualquer coisa, quem estiver escutando aí pode engravidar, usa o Boto como desculpa. Beijo pra vocês. Deixar um link aí pra vocês e um abraço. Valeu, gente. Falou, tchau, tchau. Não tem nenhum santo que nos perdoe, nem diabo que nos adore. Nós somos como água suja que não há processo que filtre. Juntos somos carvão, enxofre e salitre. Juntos temos mãos sujas que não há confissão que absolva. Com qualquer pressão é natural que se exploda. O áudio do vídeo está na gravação. É, não fui eu que dei play. O áudio do vídeo não sai na gravação. Não, só tá captando o som do Discord? O Matheus que tá captando. E o som desse notebook não vai também. Pra mim. Mas e o que eu tô você ouvindo tá também aí? O som de vídeo. Mas não fui eu que dei play. Não, foi aqui. Não. Foi aqui, é que eu tava abrindo um link pra ver se tem alguma informação da segunda temporada e... Mas é que eu não vi nada, não. Uma propaganda de jogo de peixinho. Bom, continuando. Eu tô ouvindo também. É, não fui eu que dei play. Eu tô ouvindo também o som de vídeo. Mas não fui eu que dei play. Bom, continuando. Mas não fui eu que dei play. Não, foi aqui. Eu tô ouvindo também. Bom, continuando. É, não fui eu que dei play. Não, só tá captando o som do Discord? Eu tô ouvindo também, mas não fui eu que dei play. Mas é que eu não vi nada, não. É, não fui eu que dei play. Eu tô ouvindo também o som de vídeo. Mas não fui eu que dei play. Em 2017, eu e a Jéssica fomos na Comic Con. Isso, acho que é só o Thiago que não sabe. E quando a gente chegou no hotel, ligamos a TV, programa do Silvio Santos, luta livre de anão, cara. No programa do Silvio Santos, eu achei isso fantástico. Que foi maravilha. Tipo o melhor dia da minha vida, porra, Comic Con, e à noite luta livre de anão. Não, se eu ficar milionário um dia, eu vou fomentar a rinha de anão, velho. Você vai comprar uns anão, né? Vou comprar uns anão e fazer igual o Mr. Big, o Little Big, que ele tem uma coleção de anão. É, vou tudo comprar os meus preço, também. Né? É, tudo metade do preço.